E quando eventualmente surge uma palavra que vai dar merda, o que é que acontece? Tipo essa aqui que tá aqui, né? Porra. Ah, não, essa, mas essa tem que ser, essa Eu pode entrar, não Marcelo. discordo, eu não discordo disso. Mas. Porque se não entrar essa, não entra nenhuma, fudeu. É, isso é verdade. Isso é verdade. Esse é o core do episódio. É. Live fast and die. Nossa, mas eu sou muito sem graça. Eu fico vendo meus tweets antigos e dá vontade de me matar. Veja Nossa, mais. certo. Eu só sei que assim, todo tweet citado nesse episódio eu vou excluir. A gente vai rir e depois eu vou excluir todos, assim, todos. Ah, excluir. Se der bosta, não, Não tá lá, já é. Dá pra fazer de novo. Eu encontrei um aqui do Matuza. Que puta que pariu, Matuza. Caralho. Olha. Caralho. Nada, para de ter que ser react. Assim, live react, nada. Para de. É live, acho que vai ser as outras pessoas vendo o quem você é de verdade. Então, é pra você também, tem que ser o live. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza e esse é o episódio 155 dos Caralhinhos Voadores. Você senta em tudo isso, Marcel? Dessa vez eu sento, amigo Miguel, muito obrigado pela referência, pois esse é o último episódio do podcast. Caralhinhos Ai, graças a Deus. Voadores. Puta que pariu. E ah, não, bicho. E é isso aí. E eu tenho aqui ele. Ao meu lado esquerdo da mesa, ele que não vai poder morrer dizendo que nunca foi chamado pela primeira vez, de nada. Como é que você Caralho, tá? Marcel, eu não acredito que você fez isso. Eu pensei, meu amigo. Olha Cara, só, como eu sou. A minha. Tá emocionado? Pode falar, tá emocionado. Não, o pior que eu tô mesmo, porque a minha entrada já era pensando em reclamar sobre você não me chamar primeiro, porque o Matuza tá aqui, tá no zero, caralho. Olha o spoiler aí, caralho. Eu não ia deixar, o amigo passar por isso, jamais. Pô, obrigado. Eu fico muito feliz que depois de muito tempo eu consegui entrar no caralhinho e destruí-lo de dentro pra fora. Então é isso aí. Verdade. Obrigado. Verdade. Obrigado a todos. A gente achava que aquele papo de desconstruidão e não sei o que era só bravata. Olha aí, acabou o podcast. É foda. E tem aqui ao meu lado do meio da mesa, no centro da mesa. Meu lado do meio. Do meu lado frontal. No centro da mesa. Em cima da mesa. Nosso amigo Miguel, como é que está o amigo Miguel? Ah, eu estou muito bem, obrigado. Feliz porque vai acabar. Vai acabar. É isso aí. Acabar, é verdade. Tá, e esse que foi o objetivo do Miguel desde o primeiro episódio, né? Eu tô tentando acabar há muito tempo. E não consegui. Aí mostra quem é eficiente e quem é não, né? A eficiência do danado. É verdade. É verdade. E tem aqui ao lado direito da mesa, por último dessa vez, porque eu queria dar essa honra pro Miguel. Caralho, eu esqueci teu nome. Essa honra pro menino. Cara que esqueceu o nome, pro rapaz aqui. O rapaz que ajuda a gente aqui. Conseguimos trazer de volta para uma última rodada o nosso grande, saudoso e finado Matuza. Como é que tá, amigo? Que honra tê-lo aqui. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou instaurar o climão e dizer que eu tô verdadeiramente emocionado aqui agora, assim. Real. Eu não tô emocionado que o fim desse é o início do Geeks Voadores. Então tá tudo... Verdade. Tá tudo seguindo. Mentira, tá meio difícil. Vamos lá, continua. Ele jogou o bagulho, meio que nossa, ninguém se pilhou muito. Ele falou, ah, mentira, é. Tá difícil, tá foda. É porque... Quem comprou o barulho? Nem eu comprei, eu só falei. gosta. Não, não satisfeito. Não, o Tenado não satisfeito, ele me em que destruiu o CV, ele me iludiu, né? A gente criou o Goldcast e ele me excluiu de lá, né? Vocês podem reparar que eu não tomei na parte do Tenado. É verdade, é verdade. Eu atirei do grupo. Mas eu fiz isso por você, Marcel. Por mim? É, Cara, eu nem sou do podcast, pô. Mas ele traiu a gente aqui, eu porra, retaliei não. Lá. Pô, achei. Tá vendo o que eu chamei primeiro dessa vez? Ó, tem que reconhecer. Até o troféu. Desculpa. Ou seja, o Denada é gado demais, Marcelo. Só pra gente falar. É gado demais. Botadilhas jovens nesse episódio. Eu já tô achando que esse podcast mal começou, já tá um climão gostoso. Delícia! Usando uma gíria que eu ainda não sei se eu saquei, mas os amigos são jovens, eles vão saber me corrigir. O Denado estaria me betando? Seria isso? Eita, eu não tenho ideia o que significa isso. Você é do Rio Grande do Sul aí, nunca ouvi essa porra, não. O Miguel segue quem usa essa palavra. Tu sabe? Miguel da comunidade do sexo. É isso? Então, eu acho que é. É, eu entendi que seja isso de beta, né? Exato. Faz todo sentido. Renato é muito beta com as pessoas em geral. Miguel é da comunidade de sexo. Ah, comunidade de sedução. Cara, já que a gente tá aqui no foda-se, né, no off gigante, foda-se, que é numa leitura de comentário gigante, né, hoje aproveitando que você falou isso aí de betar, hoje eu peguei um cliente lá no trabalho que chamava, o nome do cara era Alfa, o primeiro nome dele é Alfa. Caralho. Ô Matuza, eu conheci o cara que o nome dele era Beto. Caralho, mas o Miguel acabou com o meu comentário. Acabou, obrigado. Porra, que comentário merda, Miguel. Caralho. Então, como eu falei na abertura, amigos, né? Infelizmente, a estrada chegou no fim. E a gente, a princípio, nem ia fazer um episódio. Eu e o Denado conversamos, a gente ia fazer um áudio qualquer pra botar lá, pra dizer que acabou e pá, só. Mas aí a gente acabou conversando entre todos e decidimos fazer um episódio pra, né, pra ter um episódio final, de verdade, mas fica por aqui o ar, aviso, né? Fica aqui o aviso, esse é o último, acabou, não vai ter mais, e é uma decisão executiva consciente de todos. E de todos que contam, né? Que estão, né? Que contam. Aí eu. Né? Exato. Eu tenho certeza que uma galera vai achar que é sacanagem e vai ficar esperando sair o próximo. Tá? Mas como demora mesmo, a galera vai ficar esperando, tipo, muito. Mas vai se enganar, vai se frustrar tristemente. Se ficar esperando, vai se frustrar muito. Mas é real, amigos, estamos acabando mesmo, por isso que eu voltei, né? Apesar que, saíram quantos episódios sem mim? Dois? Três, eu acho. Três episódios em tempo de sair do CV é quase um ano, né? Então tá bom. É, em minha defesa, era um momento que eu tava longe também. Então, só o Marcel tocar sozinho é sacanagem pra caralho. Não dá, né? Mas vai ser Marcel Cast, né? Pô, aí não dá, não tem como. Pois é. Mas é isso, amigo. A gente tá acabando. E assim, foda-se os motivos, né? Mas. Não... Ninguém tá aqui pra falar da vida pessoal, né, pô? Tomando. Exato. A gente não quer chorar aqui na porra do episódio. Exato. A gente é homem, pô. Que merda é essa? Ficar se emocionando, pô. Tá petando? Construindo essa parada por 5 anos aí, vão ficar se emocionando com essa coisa de esforço coletivo que a gente teve? Não vamos, pô. Não vamos. Todas as brigas. Às vezes que o Matuza salvou o podcast. Não, é capaz, não vamos. Para umas 5 vezes, hein? Pô, não vamos ficar tocando esses assuntos aí. Porque a gente é homem, pô. Que é, caralho. Você vê, realmente, a galera, sabe, você vê, tipo, acabou umas 3 vezes já, né? Exato. Teve uma vez que eu e o Marcel, a gente fez um programa que o pessoal achou que era o último. É verdade, eu acho que é verdade. Então, não sei, não lembro. Eu não sabia dessa, não, e iam acabar sem minha permissão. Não, tu não entendeu. Eu e o Denada, a gente fez um episódio que as pessoas acharam que era o último episódio. Foi isso que tu quis dizer, né? Foi. Só falando, mas desculpa, eu te cortei. Não sei, mas é isso. Não tem muito o que falar, né? Denada quer falar algumas palavras? Não, Miguel? Eu quero. Não. É isso. Tá bom já, né? Ah, tem que falar os comentários, né? Fala os comentários. Mas, pô, também. Vamos manter contato, galera. Bora, bora marcar. Oh, inclusive, o Denada, né? O Denada vai vir pra São Paulo aí, porra. Vai ser louco. Qual vai ser a desculpa que tu vai arranjar pra não ver ele de novo aí, moto? Não, eu tenho que criar alguma coisa, né, velho? Até lá eu vai ter mesmo, que eu vou sair daquela prova aos prantos. Precisando de apoio, precisando de um carinho, o Matos vai ter que negar isso aí pra ti. Vai ser muito difícil da parte dele. Precisando daquele famoso ombro amigo. São Paulo é essa cidade que não te dá um ombro amigo. Ombro amigo é em São Paulo, né? Pô, eu achei engraçado que o Matos falou, mas cortou. Repetindo a piada, ombro amigo você arranja no metrô lotado. E que isso me lembra uma coisa que um dos integrantes aqui, é importante relembrar no último programa, gosta dessa situação, né, de coletivos lotados, né? Não, mas é ônibus, da... metrô não é legal. Entendi. Ônibus. Tem que ser um meio de transporte específico pra dar vibe. Exato. Tá bem. Pô, eu vou dizer que faz um... Acho que desde que eu saí eu não ouvi nenhum episódio, cara. Olha aí. Mas isso é difícil pra mim, É que nem você separa, você vai ficar entrando no 10, não vai. Vai. Sim. O último que eu ouvi foi o 50, eu acho. Mas isso que o Matuza falou tem uma coisa engraçada, porque eu começo assim, ah, não vou ouvir essa porra não, sei lá, não é que eu não vou ouvir, ah, não quero gravar essa porra hoje não, tô cansado pra caralho, sei lá o quê. Aí o Marcel grava sem mim, lá com o Thiago e o Evandro. Aí eu ouço do Gostosa Gargalhada e fico, porra, eu queria estar, sei lá o quê. É foda, cara. Eu não ouço, porque senão eu vou querer voltar. A vida prega peças, cara. Então, eu comecei a falar, desculpa, tirando aqui o papel do host, mas... Não, eu comecei a falar e eu me perdi, mas é que também não... Desculpa pra quem comentou no último episódio, que faz tempo, não vou lembrar que comentou, mas esse episódio também não vai ter comentários, não vai ter leitura de comentários, então... Não vai ter. Os comentários... Não vai ter, porque daí soa meio como... Tá ligado? A última foda antes do adeus, tá ligado? Fica triste demais, bad vibe pra caralho. Aí, né, porra. E aí a gente vai fazer os comentários e não vai ter mais comentário depois disso. Aí não adianta dar continuidade. Hoje vai ser só um beijo na boca, então? Vai ser um não, vai ser um valeu, falou. Tá ligado? Obrigado. É, tal. Se vê, se fala aí. Fica bem. Né? A gente... Fica bem. Exato, fica bem e tal. Porque é assim que é homem, né, cara? Homem lida assim com essas coisas. A gente tem que lidar. Verdade. Manter a tranquilidade da coisa. E sobre o site? E sobre o site? Enfim, também o site eventualmente vai sair do ar, porque a gente não vai ficar pagando essa porra, não é porque não. A gente quer afundar o bagulho, a gente vai ficar pagando essa porra. Exato. E, enfim, eu tenho que mandar também um beijo, um abraço pro Vando, né? Verdade. Nosso servidor. Host. Servidor e que nos aguentou literalmente, né? Porque é pesado até agora. E também a gente não vai ficar, né, segurando banda do cara assim que o bagulho tá lá, né? Porra, exato, né? Então, e aí, né? Vocês, não sei o quão antigo vocês são, ouvintes, há muito, muito tempo atrás tinha o CV no Blogspot e ele tá lá, hein? Então a gente dá um jeito. Esse episódio que você tá ouvindo, provavelmente você tá ouvindo no site ainda, ou não, depende, sei lá, enfim. Mas depois vai sumir e aí vai estar lá no Blogspot. Alguém lembra o link? Qual que é o endereço? Vai estar Blogspot. o link no post. Mas o site não existe mais. A pessoa vai ter o link no post. Não, é que eu tava pensando assim, vai ter o link no post. Aí, depois que o site sair do ar, não vai mais existir, tipo, o site. Então, tipo, se alguém tomar conhecimento de que o bagulho existe, vai ser pelo Twitter, provavelmente. Aí vai estar no Twitter lá, ó. Agora é no Blogspot, babá. Vai ser feito. Aí. Isso não vai excluir as redes sociais, vai ter os links lá. Então, de algum jeito, os episódios que a gente tem, porque tem os que a gente se perdeu, sei lá, vão estar no Blogspot, de algum jeito. É. E o Google acaba jogando também. Então, se pesquisarem mesmo, uma hora encontra. É, ninguém aqui é pai de vocês. É. Aliás, a gente é e tá se divorciando. Se lidem aí. Exato. Seja seu grandinho, preciso pagar mais pensão nessa porra. E no episódio de hoje, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre temeu isso durante o podcast e nunca aconteceu, graças a Deus. E a gente decidiu que a gente vai fazer a gente mesmo o mal que a gente pensava que seria infligido a nós. Como é o último episódio, é um episódio de um podcast sobre pornografia, a gente meio que não tá mais afim de falar sobre pornografia, a gente veio com esse tema que já era antigo, inclusive, e a gente vai pegar tweets antigos nossos e jogar na cara um do outro as merdas que a gente falou nos anos passados. E a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, e não adianta eu dizer que nada disso tá combinado, porque dessa minha palavra, foda-se, né? É foda. Mas é meio que isso. Vamos fazer um expose, Denaro, do nosso comportamento online. Vamos mostrar quem a gente realmente é na vida virtual. E quem é que vai fazer o partiu? Eu, Miguel. E aí, Miguel. Pô, gostei da proatividade, Miguel. Embora eu não saiba o que é proatividade, eu só sei que se usa nesses casos aí. Tá. E é isso aí. Então, Miguel, o amigo tá preparado? Eu só queria dizer que quem chorar é gado, hein? Partiu. Relacionamento nunca mais, eu não quero mais. Ai, só quero ver bunda sarrando no pau do pai. Ó, só quero ver bundas, ai, bundas, só quero ver bunda sarrando no pau. Antes de começar, eu tenho que provavelmente, a gente tá aqui falando, a gente vai fazer um exposure aqui, mas eu tenho muita certeza que um monte de coisa vai ser cortada nesse episódio. Vocês vão ouvir provavelmente só uma partezinha do bagulho. A gente não tá louco ainda, né? De porra. Caralho. Tá de porra ainda. Explicando mais ou menos também o que o Marcelo falou, de tipo, quem a gente verdadeiramente é, porque aquela coisa, né, de tipo, você vê com. Você for ouvir o primeiro CV e o último, exato. Mesmo no CV a gente falava muita merda, usava termos que hoje em dia a gente não usa, nós somos pessoas mais, né, não vou dizer melhor, que é um juízo de valor, mas, né, CV desconstruído. A gente está em processo de permanente desconstrução, Exato. Ó, eu vou te falar, Matuza tá se segurando para não perder o posto de bom moço, mas eu tenho aqui palavras fortes dele, hein? É isso. Cara, a parada é que, assim, eu tenho total consciência que isso aí vai dar uma vergonha foda. A gente vai. Tipo, de 2010, ó, eu pelo menos. Deixa eu ver aqui, ó. Eu pelo menos sou no Twitter desde 2009. E, velho, 2009 era outro mundo e outra pessoa. Então, vamos ver, né, o que, que rola aí. Tá, então isso aí vale falar também que eu sou muito novo e sou muito sem graça. Puta que pariu. Tô vendo minhas coisas aqui, não tô. Tem umas que vocês têm que conseguir, mas, porra. Cara, nada. Você, na verdade, tá tranquilo, então, na verdade. Eu queria ter tweets sem graça. Ah, eu queria ser divertido também. Eu não me arrependo de nada aqui. Eu posso explicar mesmo... tudo que eu falei. O Miguel, ao mesmo tempo, então, é o que tá mais fudido e o mais de boa, porque o Miguel provavelmente é o cara que fala as piores atrocidades, ele tá falando até hoje, então tá tudo bem. Gente, não mudou nada. Eu falo de propósito. O Miguel é o Renato Aragão, assim, tá ligado? Tipo, até hoje é piada de viado, piada de... Sim. Foda-se, irmão, foda-se. É. O que mais me impressiona é que o Miguel ouvia o DR direto, é só isso. Eu ouvia mesmo. Pô, já fui em dois shows do DR. Não, você eu sabia. Mas o Miguel, ele não ouvia aqui. Ironicamente. Não era um. Ele não pensava, tá ligado? Era real, tipo. Eu também cara, não, esse é o problema. Eu ouço até hoje, inclusive. Cara, pior que esses dias, tipo, cara, esse mês eu tava ouvindo do trabalho. Eu falei, caralho, vou ouvir um UDR aqui. Puxei, eu fiquei ouvindo do trabalho, cara. Eu falei, caralho. Teve umas coisas que. Ó, tipo, teve umas coisas que eu falei, não, isso é bom, isso é verdadeiramente bom. Tipo, avião brutal do Sketch. É exatamente, aí, avião brutal do Sketch é um clássico. Mas teve umas paradas que eu ouvi e falei, caralho, ok. Isso não funciona mais mesmo. Essa aqui que eu curti aqui, Rock and Roll Anticósmico, é um clássico também. Então, mas Off-Camp de Copos da Morte também não funciona hoje em dia, cara. Não é que não funciona, hoje em dia é bem errado, é diferente. Enfim, vamos pros tweets aqui. Vamos. Então, o que a gente fez aqui? A gente jogou um Advanced Search e botou a arroba de todo mundo e cada um escolhe uma palavra e a gente vai vendo o que aparece. Aí a gente vai começar com... Essa é uma das palavras que mais pontua a diferença do old CV pro atual CV, né, verdade, cara? Verdade. Que é a palavra... Que é difícil de falar, tá? É difícil de falar, eu não quero falar. Alguém já quer puxar um tweet de alguém aí? Não, fala a palavra aí, pô. O ouvinte não vai entender. Não cortou? Eu falei, cortou? Cara, eu não ouvi, então. Eu não ouvi. Então, é só pra eu repetir, sério. Traveco. Ô, louco, Matuza, como é que você fala um negócio desse? Quem for puxa quem falou e o ano também. É bom pra contextualizar. Isso é importante. Eu percebi que eu vou ter um problema aqui. Porque eu quero ler os tweets. Porque eu legitimamente acho eles engraçados aí. Vai lá. Mas é que essa coisa de ser engraçado, ela tem várias faces, ela é uma questão de profundidade, cara. Às vezes tu pode ter achado engraçado por uma razão lá, é que nem quando... Enfim, eu não vou ficar... Eu acabei de rir de um tweet do Marcel aqui. Posso, Marcel, começar te atacando aqui? Pode, com vontade. Sabe o que é melhor? Porque assim, esse tweet é o tweet de 2011 do Marcel. E apesar da palavra traveco, a parte ofensiva do episódio, do tweet, não é a palavra traveco. É muito bom isso. Eita. Marcel em 2011. Olha, eu postaria um desenho de traveco, mas nunca de uma mulher com cabelo no sovaco. Caralho, eu não tô achando essa porra. Caralho. Começo, eu acho, cara. Caralho, mano. Ah, aqui, achei. Blair, que eu escrevi aqui. Blair. Tipo, a pior parte. Assim, apesar que, no caso aqui, traveco é um parâmetro de coisa ruim, né? Sim. Caralho, foda. É foda, mas olha aí como a gente tá em permanente discussão. Hoje eu desenhei uma travesti de bom grado. De bom grado, que tu acha? Um pouco acima, ó, isso foi 2011. Um pouco acima tem um desenho seu de um. Em 2014. 2014. Mas assim, desenho top, pessoal. Desenho através curto de ampliar a clientela, ok. É que primeiro você desenhou e depois você foi melhorar a palavra. Uma desconstrução por vez, tá ligado? Exato. Exato. Tu mama o pirocão, aí tu te sente mal, tu te sente sujo, não sei o que. É o sissification, cara. Tu aprende a aceitar, entender, e aí depois tu fica em paz e aceita de boa. Sim. Falou, por exemplo, eu posso puxar um aqui, rapidinho? Puxa. Por exemplo, o Marcel em 2013, desculpa, Marcel, mas ele escreveu assim, entre aspas, a Graciane parece o traveco, meu. Aí, entre aspas, pô, mas no traveco assim, eita nós, RS, RS. Caralho, eu coloquei RS, RS, puta que pariu. A parte vergonhosa do tweet é rico RS. Caralho, bicho, eu passei por esse antes, mas eu tenho que pegar aqui, cara. Porra, eu até hoje acho a Graciane do caralho. Show, top. Continuando na verdade, esse episódio vai ser uma fritada, Marcel. tem aqui, ó, Marcel também, ó. Porra, perdido aqui, ó. Faz uns dias que o Quem Seguir tá me indicando um traveco. E eu tenho que confessar que realmente conseguiu me enganar. Hoje em dia, mas olha como é o processo de reconstrução. Hoje em dia o Marcel segue, né? Por sabendo. Não tô enganado. Eu tô convicto. Inclusive, pesquisa, vai atrás. Matuza, você não escapa, não, viu? Tem uma sua aqui de 2014. Olha essa aqui, ó. Sabe aquela parada de que aquelas cerejas fake na verdade é chuchu, né? Pura. Aí tava pensando, cereja é tipo o traveco das frutas. 2014. Caralho, Matuza. A cereja fake é mó gostoso, porra. Tal qual. Caralho, pô, botou. A parte mais ofensiva é que ele tá reconhecendo o valor da cereja. Que é fake. Tal qual. Caralho. Louco. Foi errado. Olhem bem esse tweet, porque ele vai acabar de ser excluído. Já vou avisar pros ouvintes aqui, sem demagogia nenhuma. Eu estou excluindo cada tweet meu citado e foda-se, vocês nunca vão achar, não tem prova nenhuma contra mim. Do Denada não apareceu nada aqui pra mim. Tipo, o Denada nunca usou a palavra traveco no Twitter, olha aí. Nunca usou. Esse cara é muito chato. Usa na Lapa, né, Denada? Eu não ouvi. É que ele nunca usou essa palavra no Twitter, só usa na Lapa. A gente tá rindo dessas paradas também, não é muito legal, hein? Prova que o quê? Que a gente só tá querendo fazer média na internet, no fundo? É tudo falsidade, pô. É tudo... Caraca, esse episódio não vai sair, tô vendo. Quem que vai editar esse episódio, Denada? Boa pergunta. Ninguém. Vai sair ao vivo. Nossa, aí... Na verdade, a gente tá ao vivo, Matheus. Dá um tchau pra câmera. A gente tá no final aqui. Então, você vai editar esse episódio, mas essa pessoa vai receber muitas mensagens, tipo, corta aquele bagulho lá. Marcel em 2011. Fui stalkear, mas era traveco. Sabe o que é o pior? Eu vi esse tweet aí e eu tentei, mas eu não lembro quem era. Não sei qual é a parada. Foda. Não, ó, Marcel 2014, querendo pagar de desconstruído pro. Isso aqui é numa conversa, é dentro de uma conversa com uma amiga nossa, inclusive. Cara, não sei se eu posso falar isso, porque a pessoa é o vídeo do CV, ou foi algum dia. Mas é só não falar quem é, aí tá tranquilo. O Marcel aqui, ó, pagando de desconstruidão, aqui, ó. Mas, no fundo, ó, héteros assustados com o true hétero que fala de rolo e traveco, é a vida. Vamos lá, traveco. É. Mas é que isso é um. Eu aprendi que essa palavra não era ok depois, muito depois. Exato, então. Exato. Até então, eu. Quer dizer, é que é hipocrisia dizer que eu aprendi. Porque tu sabe que não é legal a palavra. Ela não soa legal, né? Vai dizer, não soa legal. Sim. Tu sabe o que tu tá fazendo, tá falando isso e tal. Mas aí tu vê que ela é muito, né, aí foi depois, aí aí é foda, minha vida é um eterno aprendizado, cara, sou um eterno aprendiz nesse barco que é a vida. Mais alguma dessa palavra ou não? Então, o Miguel aqui, ele tem várias paradas falando, mas não tem nada aqui que eu ache, tipo, tá falando DR, tá ligado? Eu tô falando, o lance mais incrível é o Miguel ser ultra fã de UDR. Tu não sabia disso, Denado? Não, não sabia. Caralho. Pô, posso falar isso aqui? Posso falar, pô? Eu achei engraçado na época. Aquela vez que a gente gravou o podcast com o Rafael Mordente, lembra, Matuza? Sim, sim. Aí o Miguel não pôde. Miguel, vê se pode entrar isso ou não. Aí o Miguel não pôde, aí ele falou, cara, avisa pro Mordente que se eu tivesse dois cus, eu dava um pra ele, porque o outro seria do João Carvalho. O Miguel, que era o maior fã do Zoeira Cast lá, que era do cara lá também, né? Então... Aí eu sou. Vamos pra outra palavra, né? Esquece a dor. Quem sugere a palavra? E aí? Eu tava pensando numa palavra que eu acho que é... Eu tenho certeza que coisa minha vai surgir, mas eu não sei se vai surgir pra vocês, mas eu desconfio que vá. Que é a palavra piranha. Aí você vai acabar comigo, bicho. O Miguel agora foi. Bastante. Agora já, foi. Já estou digitando aqui. Primeiro. De 2015, isso aí. Primeiro resultado é o Miguel. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não consigo, eu tô rindo. É muito ruim. Levar a piranha pra ver 50 tons de cinza e dar aquela esmirilhada no chumbo. Tá, é um cara que fala com segurança, hein? Porra. Caralho. Caralho, foda. Tchau, caralho, isso aqui é só ofensivo. Hoje eu vi uma piranha que era a versão loira da Mila Kunis. Caralho, Miguel. Saudades. Mas isso é a época do Vermelhinho? Ou o Vermelhinho já foi antes? Não, o Vermelhinho um pouquinho antes. Mas é nessa época. Mas a sementinha do mal tava ali ainda. Tem uma parada aí. É. Durante uma época da minha vida, eu chamava todas as mulheres de piranha. Então, por isso. Bota essa culpa aí no colo do Change, pronto. É, exatamente. É. A culpa não é tua, tu tava só reproduzindo ali. Influenciado pelo influencer. Verdade. Tem uma aqui do Miguel, mas isso aqui eu acho que é meio pesado, hein? A vida é uma Fala. Piranha grande, gorda e rampeira. Caralho. Isso nem eu falaria, cara. Porra. Ah, meu Deus. Caralho, minha. Eu falei um aqui em 2012. Nova novela, Café com Aroma de Piranha. Mas essa é boa, essa é boa. Essa eu gostei, essa eu gostei. É que o termo piranha é muito injusto o tratamento que dá pro termo piranha. Eu sou um cara que advogo que o tema piranha o termo piranha continue se mantendo. Eu acho que ele é justificável. O problema é que eu acho que é mal aplicado. Esse é o problema e eu acho que esse tem que ser combatido. Concordo. Na sociedade hoje em dia. Mas pode se abolir esse termo porque tem uma função social. Por exemplo, em 2012, o Marcel estava now playing MC Vitinho, bala na piranha da Dilma Sapatão. Zóio de gato, porra. MC Vitinho. Tá escrito Vitinho aqui. Não, tá escrito Vitinho. Jamais cometer esse erro, não pode. Tá escrito aqui. Eu vou curtir. Eu vou curtir também. Filho da puta, vai curtir. Vai aparecer pras pessoas. Caralho, now play, hein? Fala no Manda o RT aí. Não, o Marcel aqui falando, né, de moda, estética, em 2010. Piercing no umbigo, pra mim, é que nem tatuagem no sobrecu. Coisa de piranha. Mas, não, mas aí tá, mas nesse caso aí o piranha ele tem um. Infelizmente, no decorrer do crescimento. Do crescimento não, do passar dos anos do Caralhinhos, eu era um monoglota BR, eu sou um cara que fala mais de uma língua. Então, eu tenho que. Essas palavras que eu já nem sei mais em português. Então, a palavra piranha, nesse caso aí, ela tem um wide range de interpretações, tá ligado? Aí nesse caso, é uma mulher lasciva, tá ligado? Mulher lasciva, cachorrona. Hoje eu falaria uma cadelona, tá ligado? Que pra mim é muito bonito esse termo. Eu vou mandar um aqui então. Que na verdade, esse é o mais. Nada vai ser mais vergonhoso nesse episódio do que esse aqui. 2012, Miguel. Ah, não. Aí sim. O Billy Batson das piranhas. E um link do Twitch Peak. Não. Centro do Shazam. Não. O link funciona? Funciona. Ah, não. Caralho, agora eu quero ver. Não, clique. Eu tô clicando. Não. Camisa por cima aberta. Camisa social por cima da camisa. É porque era pra fazer a capa, entendeu? Ela é branca. Ah, boa. É uma foto do Miguel, tá carregando aqui ainda. É, não. Caralho, não é não. Muito foda esse português, Miguel. Caralho, não. Peraí. Não é não. Toda pessoa. Não aparece o rosto, mas é o Miguel. É que nem até, sim. O cara fez de reconhecer. Caralho, é tu, Miguel, Caralho. Não, claro que não. O pessoal é aleatório. Mas eu vou dizer, que nessa época, isso aqui é 2012, eu queria uma casa do Shazam e eu nunca achei. Caralho, o pior é que eu tiver a autoconfiança do Miguel, porque é só um moleque magrelo aqui, cara. Não tem nada que uma, tá ligado? Porra, se eu fosse uma piranha, eu passaria batido por essa foto do Miguel. Eu saí a rua. Ainda tem essa camisa. Só fazendo uma correção aqui, eu falei que era do MC Zóio de Gato, mas tá correto, o meu apontamento era MC Vitinho mesmo, eu que achava que era do Zóio de Gato. Olha aí. Fiquei com ação aí pro meu ouvinte. Bala na quenda de um sapatão. É uma criança cantando essa porra. Olha aqui, 2017, Marcel. Meu Instagram só tem piranha e gente do Twitter. Qual a diferença? Tem diferença. Algumas vezes não tem, mas aí, como eu sei que tem gente do Twitter que cabe nesse. Fala aí. Desculpa, eu te cortei, mas é que você fez o Marcel tweetou hoje, fez um tweet hoje que é super relacionado a isso, inclusive. Olha aí. Não, não foi? Ah, não sei, fala aí. Eu achei que. Eu falei não, várias você... merda antes de dormir, ou pode ser, tá ligado? Metalhador, ah, não, assim, eu não falou aqui, é que você falou aqui, ó. Todas as gostosas do Instagram que eu sigo viraram travestis. Porra, inclusive um amigo nosso me inferiu sobre algo que eu tava falando. Então, que eu falei em, agora eu lembrei, eu falei em seguida a isso. Que eu falei que daqui a 5 anos, ó, lembrei, ó. Daqui a 5 anos. Cara, isso vai ser. Foda-se. Isso, eu falei assim, daqui a 5 anos, se tu quiser ter alguma fissura sexual na forma feminina, tu vai ter que entrar no Xvideos e digitar CDzinha, porque vai ser o único jeito, tá ligado? Por que que eu falei isso? O que eu quero dizer? As minas gostosas que eu seguia no Instagram, elas seguiam naquela tática do gostosa e no da negação plausível, tá ligado? Tá ligado? Que a gente já conversou? Aquela tática. Eu não sei se tá, como tá gravando, vocês vão estar ligados, mas vocês estão ligados no que eu tô falando. Eu não tô ligado mesmo, eu tô tentando, tô tentando estar ligado. Caralho, porra. Então, aí tipo a mina seguindo aquela coisa, sou gostosa, tô mostrando minhas carnes aqui pros caras verem e ao mesmo tempo sou um padrãozinho de beleza pras minas querer atingir e tal. Aí mina é gostosa assim, segue, aí cresce, fica famosa. Aí ficou famosa, vira um negócio meio... Na verdade, eu até usei a palavra errada, que deveria ser drag queen, não travesti, tá ligado? Que as minas viram meio um lance meio Pablo Vittar, tá ligado? Começam a só postar foto de merchan, tá ligado? De roupa, de óculos, de blogueirinha, não sei o quê. E aquele, a raiz da mina gostosa do Instagram só vai embora, não existe mais, foi outra fase. Isso me incomoda, e me incomoda também porque muitas dessas minas, elas acabam modificando o corpo daquelas formas bizarras, tá ligado? E a gente Sim. já conversou aqui, e eu acho compreensível quando uma travesti faz isso no corpo dela, porque razões óbvias, né? Ela pra modificar as formas, tem que se modificar as formas, né? Mas quando é uma mulher cis, eu acho meio bizarro, os exageros e tal. Aí por isso que eu falei da CDzinha, porque, tipo, a CDzinha é um cara, geralmente, tá ligado? A CDzinha quer dizer crossdresser, na real, pra quem não sabe. Aí, pra quem não tá ligado Você é ouvinte do CV, porra. É, eu fico até um pouco, né, triste de ter que explicar. Mas aí... Aí, tipo, daqui a 5 anos, as crossdressers, os CC boys vão parecer mais femininos do que as minas biológicas, cara. Isso me incomoda. Não não por desprezo a quem é trans e nada do tipo, mas porque, tá ligado? Estranho. Eu tenho 3 comentários sobre o comentário do Marcel. Olha aí, acaba comigo, me destrói. Não, são questionamentos, são coisas. Um que o Marcel primeiro falou, não, porque eu acho quando a mulher cis fazendo essas, né, essas super alterações no corpo, eu acho meio estranho. E hoje mesmo ele falou que acha a Graciane Barbosa da hora. Mas então, é que eu tenho um histórico, tem gravado nesse podcast, eu falo que a minha admiração pela Graciane Barbosa é pela mulher dela, que ela é, não pela forma física dela. Eu gosto muito dela. Eu acho ela muito da hora. E também, você tem a seu favor também no seu histórico, ser contraditório mesmo. Foda-se, então isso aí. Isso não é um problema. Exatamente. Não, outra coisa que não é o último episódio, tinha que ter um discurso do Marcel. Não podia ser. Exatamente. Tinha que fechar um bom, né? E outra coisa que o Marcel falou assim, não, daqui a 5 anos, se quiser ter alguma fissura sexual, você vai ter que procurar CDzinha. Pai, mas não é assim já? Não, Não, porque hoje em dia, tipo, é... Foi uma piada, Marcelo, foi uma piada. Eu já ia fazer o discurso de novo, olha aí. Foi uma piada. Na verdade, agora eu tenho outro comentário pra fazer, o Denada dormiu? Pois não, é. Estou aqui. Porra, cara, participar, né? No último episódio, nunca mais vai acontecer, né? A gente nunca mais vai conversar entre a gente. Olha aí, tá vendo? Não, vai deletar o chat. Vai deletar o chat. Toma no cu. Vai conversar sim. O Denada é tipo a sua mãe quando os irmãos estão brigando, né? Vai, dá um abraço no seu irmão. Fala que. Eu não tenho muito amigo fora daqui. Eu preciso de amigo de internet. É foda. Vamos continuar. Desculpa, vai lá. Se quiser continuar, vai lá, vai lá. Eu falei, não, mas continuar. Eu li aqui, eu fiquei, caralho, mas é verdade, mas eu não tenho mais. Isso é um comportamento que eu não tenho mais. Eu escrevi aqui em 2013, indo desenhar e acessando a pasta Piranhas no intuito de inspiração. E é verdade, eu tinha uma pasta Piranhas e era de, tipo, classificado quem era por nome e tal. Porque era isso aí mesmo, eu catalogava. Caralho. Não tenho mais isso porque eu perdi o HD. Por isso, não teria. Falando em pasta, o Miguel tinha uma pasta. Tinha. Tô sozinho nessa. Você tem aquela pasta, ô Miguel? Ainda tenho. Tá muito Entendi. Cheia. Muito cheia. Entendi. Ainda sendo atualizada. Inclusive. A pasta já foi upada para o Dropbox, onde ela fica online em tempo real. E vai ter no post aí o link disponibilizado para a rapaziada. Cara. Pô, Miguel, tem uma aqui tua que eu quero saber se tem novidades. Posso? Pode. Ele fala aqui em 2012. Era um garoto, um menino. Aí ele fala aqui. Ih, mano, parece que uma piranha que estudou comigo no ensino médio virou modelo. E ela virou modelo mesmo? Tá nativa? Ou ela virou. Ela virou atriz da Globo. Não, brinca. Verdade, ela fez uma novela aí um dia. Manda aí no chat aí o nome dela, pô. Caralho, que foda. Caralho. Ah, vou procurar aqui. Caralho, eu não lembro o nome, não, lembra a cara. Enfim, é só uma curiosidade que eu tive. Vamos ver. Manda outra palavra aí. Eu quero me fuder aqui agora. Por favor. Porque tem um tweet totalmente fora de contexto aqui, porque é no meio de uma conversa. Com dois amigos nossos aqui, inclusive um ex-membro do CV. Inclusive um membro fundador do CV. Então, assim, a gente tá falando aqui o tweet de 2010, tweet de 2000, não sei o quê. O Twitter aqui é de 2017. Olha aí. É, cara, já tinha CV há muito tempo, foi ontem isso. A gente tá falando aqui, eu acho que é do filme do Get Out, eu acho. Pelo que eu entendi do contexto aqui. É só spoiler do final do filme. É, aqui, ó, verdade, não dá pra confiar nem na minazinha. A piranha me enganou. A palavra piranha não tá tão em desuso assim. 2017. É o mesmo Matuza. É o mesmo Matuza. É o Matuza que até na faculdade já. Exato. Já era biólogo. Que me conheci, hein? Eu deixei isso passar, hein? Ó, Marcel aqui em são dois tweets, na verdade. Ó, 2012, na categoria, abre aspas, piranha de Facebook, fecha aspas. Em relação a Carolina Portaluppi, confesso que achei marromeno. Só pra frisar, a categoria de piranha de Facebook, ela existe e teve um upgrade pra piranha de Instagram. Mantenho isso, inclusive. Mas eu não Olha sei aí. O que eu tava falando nessa altura. Eu fiquei bolado que você achou mais ou menos. Como assim? Eu acho que foi na época que vazou. Não, mas eu acho que eu tava comparando alguém a Carolina Portaluppi. Ah, tá. Aí eu acho. É isso que eu tô falando, eu não lembro de quem eu tava falando disso aí. Não sei. Entendi. Aí então, aqui, ó. Aí 2013, um ano depois, o Marcel fala aqui, ó. Acessando a pasta, abre aspas, Pirelli Facebook, com o intuito de buscar inspiração aí, ó, Marcel. É, eu falei, fato. Eu li isso aí. Ah, tá, que você falou indo desenhar e tal. Você editou na sua cabeça. Então vai, vacilei. Tá, deixa eu voltar a procurar aqui. Eu tenho um desafio. Vai lá. Uma palavra pra gente procurar aqui que vai ter algum tweet do Denada. Isso é foda. É mesmo, né? Denada tá foda, né? Eu sou sem graça, cara. Mas eu tenho uma palavra aqui, posso te colocar? Coloca. A palavra pobre, coloca a palavra pobre. Caralho, Bolsonaro. A próxima vai ser o quê? Preto? Quando falou de palavra pro Denado, eu pensei em falar isso. Mas eu fiquei, não, o Denado vai ficar bolado se eu falar isso aí. Eu escrevi isso aqui, aí eu posso falar? Qualquer coisa a gente corta. O primeiro resultado é um meu, já é muito zoado. Mas vamos lá. O Matuzzi em 2002 falou aqui: adoro ouvir pobre falando de moda e beleza no ônibus. Muito gratificante experiência. Caralho. Caralho, Matuzzi. Olha o escrivão. Excluído. Caralho, eu excluiria esse aí também. Porra. Caralho, sabe o que é pior? Caralho, Paulista, tem outro pra você aqui, cara. Não, pelo menos no começo aqui, ó, a palavra pobre só tem eu. Incrivelmente não é o Miguel, né? Sabe que, cara, que estranho. Então, a música ela parece personalizada, porque pra mim tem eu em primeiro, tipo uma caralhada de tweet meu primeiro. E pra mim tem eu. Parece diferente. E se a gente tirasse os nossos próprios nomes da busca? Não, porque às vezes aparece o Twitter inteiro, não? Não, tipo, cada um tira o seu nome. É. Não, mas é legal achar o seu. Tem que ver suas vergonhas também. Que nem aqui, ó, em 2012, continuando eu falando de pobre no transporte público aqui, ó. Chamar motorista de qualquer coisa de motor é atestado de pobre. Caralho. Vila Inhocunhé, Zona Leste. Caralho. Pô, cara, o pior é que eu tenho outro do Matuz aqui. Puta que pariu, mano. Manda aí, cara. Nossa, eu tô muito fudido nessa. Caralho. O botão de deletar chega a tremer hoje, cara. Não, chega a tremer, não. Ele tá sendo apertado com. Em 2011, o Matuza falou aqui: não me entendam mal, amigos. Spamo promoção porque sou caridoso com nerd pobre da TV. Nada, desculpa, só te cortando. Começou com não entendam mal, já tá errado. Pois é. Vai lá. Não entendam mal, amigos. Spamo promoção porque sou caridoso com nerd pobre da TL. Eu não entendi nada. Eu não entendi. Foi chorando, não foi. Isso é pior. Em mais alta ficou menos pior. É verdade. Pegando promoção no Twitter, falei, pô, aí, galera. Promoção aí, porque é nóis, mas é pô. Tem uma minha aqui. 2012, eu falei, adoro pobre estilo Seu Jorge. Eu ia ler essa. Puta que pariu. Eu não vou perguntar o que você estava querendo dizer com isso. Não pergunta. Pela última. Eu não lembro o que. Ô Miguel, eu não entendi o que você falou. Pobre estilo o quê? Estilo Seu Jorge. Provavelmente, cara, além de estar sendo elitista, tá sendo racista também, hein? Eu não sei. Tô louco, não. Eu nunca falei isso. Eu não sei o que eu tava dizendo. Eu tava bêbado, eu não sei. Caraca, aqui, ó. Marcelo é 2017. Eita, o mesmo Marcelo. Não, agora não. Mas agora que eu li, na verdade, tá defendendo, mas aí. É meio. Aqui, ó. Esses programas de esculacha de pobre tinham que ser obrigados a responder à justiça. Aí, ó. Tá bom. Foi bom. Tem outra minha aqui, 2012. Do mesmo mês. Adoro novela com tema de favela que tem núcleo pobre carismático. Mas essa aí dá pra defender, de certa forma. Dá pra defender. Porque pode ser um deboche. E tal, mas o Miguel pode dizer que ele não gosta da estereotipação do pobre como sendo uma figura carismática, sim, diferente, caralho. Eu não sei ele se adora. É o caso, mas Marcelo, ele poderia defender. Marcelo, defende isso aqui então. Miguel em 2010. Caralho. Meus amigos, vi uma gostosa hoje com a calça mais apertada que casa de pobre. Caralho. Eu tô falando caralho, mas foi engraçado. Tem umas do Matuza reclamando de ser pobre, ok. É o básico do Twitter, isso aí. Não, assim, eu reclamando de ser pobre, ok. Tem umas do Miguel reclamando de ser pobre, aí não dá pra entender. Mas eu pensei, não, deixa o cara. Tá. É quando eu não recebi a mesada. Ele não era reconhecido pela realeza ainda. Caralho. Tem uma aqui que é do Miguel que assim, é errada, mas o Miguel pode falar que, na verdade, foi uma crítica social foda. Ele pode sair por cima ainda nessa. Eu não sei qual é o contexto. 2013. Nunca vi investigarem morte de pobre por tanto tempo. Não, essa é crítica. Essa é crítica social. É crítica, né? Com certeza é crítica. Tem uma aqui que eu achei muito boa do Miguel. Que provavelmente é uma crítica. Claramente é uma crítica social. Eu passo a ler com imitando uma pessoa, uma personalidade pública. Claro. Foi. Em 2012. Ele falou aqui. Eu onde vi um ambulante gordo vendendo carteira, tá ok? Como alguém pobre pode ser gordo? Escreveu isso. Caralho, eu tô realmente surpreso com a imitação do Marcel. Obrigado. Mas claramente era uma crítica, Miguel. Claramente. 2012, era uma crítica. Porra. Eu criticava muito nessa época. Mas esse, tem um tweet aqui que eu lembro desse tweet, Miguel. Cara, eu lembro desse dia, eu pensei, porra, nesse dia que eu li esse tweet, eu pensei, tá, o Miguel é um cara ok. Ele não é um cara, porra, né? Aí ele falou aqui, ó. Por que todo podcast com episódios sobre coisas de pobre, entre aspas, tem que ressaltar que está falando sobre pobre de espírito? Tá ligado? Aquelas paradas que os... Sim, né? Sim, sim. Eu lembro desse tweet. É pra não soar escroto, né? Mas, o Denada falou, deu aqui reclama de pobre, eu falei do Miguel reclama de pobre, o Marcel só deu uma risada sem graça, porque em 2015... Ele falou aqui, ó, caralho, uma coisa que deixa nervoso a Vera é ver Playboy ou classe média reclamar de ser pobre. Desculpa, Marcelo. Um pouquinho incomodado. Eu queria mandar um beijo pro Marcelo. Beijo, Marcelo. Essa aqui é minha de 2014. Mais contraditório que pobre de direita e rico de esquerda é o meu deck preto e branco de Magic the Gathering. Como eu não manjo de Magic, eu não sei exatamente o que tá querendo dizer com isso. Eu só ri porque eu tava com a risada engatilhada. Aqui, ó, o Marcelo falando aqui também, ó. Vou aproveitar o sucesso da minha campanha e inaugurar também a campanha Sou Pobre, Pague Meu Cigarro. Não, mas aí é ok. Você tá na internet reclamando que, enfim. É crítica. O Matuso tá mordido que você reclamou do Matuso. É barato. Pô, faz mal, faz mais mal que cigarro normal, pô. É diferente. Climão. Climaço, bicho. Eu tô realmente procurando alguma coisa minha. Eu tô me sentindo meio mal. Mas não aconteceu nada do danado ainda. Tem uma dele reclamando que é pobre aqui. É, um beijo, Marcel, de novo. Não falei nada, ele que falou. Mas eu quero avisar aos ouvintes que depois desse podcast eu vou excluir meu Twitter, porque já que eu tô reclamando, é claro que vai ter alguma coisa em algum momento. Cara, ó, tem um aqui do Miguel, mas na verdade eu não quero nem comentar o Twitter. É que ele tá... Esse é uma conversa. Ele tá conversando com a pessoa, e esse eu vou citar a pessoa, que ele tá aqui em uma conversa de 2010 com o Puga. Um beijo pro Puga, um frutinho de Puga do Puga. Sabe uma parada que eu acho mais louca em relação a esse Pulga? Desde que eu ouço vocês falar dele, é sempre isso. Onde anda o Pulga? Tá ligado? Ele nunca apareceu. Em 2012, vocês falam. Nunca apareceu o Pulga. A gente é muito saudoso, velho. Caralho, tem o tweet dele de 2017 aqui, cara. Porra, Pulga. Caralho. Cara, nem te seguiu, pô. Nem te seguiu. Olha aí, tu saudade do cara, o cara nem apareceu. É, pois é. Louco. Foda. Ele e o Zin, quando aparecer, vai ser louco. Esse eu lembro também, de porra, o cara sumiu onde é que anda, um invasorzinho. Sim. Ah, o Zin teve treta. Ah, pode crer, tá ligado? Lembro disso aí. Vai, próxima palavra, qual que vai ser? Boa. Eu acho que vadia é uma boa palavra também, né? Já que foi piranha. Eu acho que deve. Se eu usei essa palavra, deve ter sido lá. Cara, primeiro resultado. Primeiro resultado aqui do Miguel 2012. Sua mãe sabe que você vadia na internet. Caralho. Mas eu apoio o Miguel nessa aí. Isso tá correto, menino. Tá correto o rapaz em 2012 ali. Marcel em 2012. Não sei qual o contexto, porque o Marcel não faz thread, né? Eu acho que 2012 nem tinha thread. Então é um tweet totalmente solto aqui. Eu não sei. Depois você me disse que tem que cortar isso aqui, Marcel. Eu peguei a Vadia Louca 2 e 3. São nomes que moças que já passaram pela minha vida, eu chamo elas dessa forma. Mas ele é merecido. Ok. A número 1 é 2 e 3, porque a número 1, quem pegou foi um amigo meu, que foi onde esse termo foi cunhado. Aí cronologicamente, a 2 e 3 passou comigo. Justo. Tem uma minha aqui, ó. De 2015, Vadia, porém tão bonito o rosto. Caralho, isso aí é o Miguel, caralho. O Bipa é o... Eu falei, por favor, essa gente aí é tipo um Estado Islâmico. Ninguém me ouviu. Esse eu acho que não tem nenhum meu. Pô, ninguém me ouviu mesmo. Caralho. Eu ouvi sim, cara, eu vou fazer. Não, a gente ouviu. Ó, tu falou da vadia louca, ó. Aí eu segui, ó, no mesmo dia. Não me importa da próxima também ser vadia, mas porfa, não seja doido. Ó, tá, tem todo o contexto. Não, tá tudo aqui, ó. Meu amigo pegou a vadia louca. Eu peguei a vadia louca 2 e 3. Então, é a história toda da vida, da jornada de um brasileiro. Tem outro Marcel aqui de 2012. Esse ano, na Marcha das Vadias, vai rolar a galeria do plug anal. Eu não sei o que você tava querendo dizer com isso. Mas é só isso mesmo. Não. Ah, talvez seja naquela. Tipo, né? Aparecia muitos vídeos de bagulho de mina feminista de coletivo universitário. Tipo, eu lembro de haver vídeo das minas mijando na faculdade, os caralho. Deve ter sido nessa, tá ligado? Tipo, escatológico e tal. Deve ter sido um bagulho assim. É, olhando aqui não tem acho que nada, né? Não vê, eu tô vendo ainda. Pra mim só tá aparecendo coisa minha, daí tem as de você lá aparecendo depois. Não tem muita coisa, não. Em 2011, Matuza chamou Jane Foster de vadia. Aproveitando que ela vai ser a Thor agora, olha aí. Aí, ó. Não, ela não é a Jane Foster não é vadia. Ela é... Pô, isso é uma parada que eu valorizei no filme. No filme, ela... Não me entendam mal. No filme, em relação ao Thor, ela é muito putinha dele. Eu achei foda. Porra, eu curti pra caralho. Isso não é mérito pra ela, não. Ela não tem personalidade nesses filmes. Ela nem existe. É, mas o Thor também não tem, porra. É filme do Thor, cara. O filme do Thor é, porra. Caralho, porra, aqui, ó. É, acabou. Não tem mais nada. Não tem nada teu também, danado. Ah, não tem nada, tá, porra. Caralho, que a gente tem que pegar palavra. O Denada em alguma coisa, cara. O pior que eu esqueci, eu podia Denada, ajudar, mas... O Denada fez um delete preemptivo, tá ligado? Ele... Ó, Denada, a gente já tá combinando esse episódio faz tempo, você não disse que você deletou alguma coisa. Não! Eu deletei um negócio que eu tava falando da minha ex-namorada com um certo ódio no coração, só isso. Né? Ah, não. Eu vou procurar a palavra ex. Mas isso foi quando teve a primeira vez que vocês me ensinaram a pesquisar. Aí depois eu esqueci. Pô, vocês querem procurar ex mesmo? Eu não tenho nada. Ô, louco. Eu não sei se... Limão. Isso. Não. É que eu não sei se eu já falei ex especificamente. É, então, não tem nada. Não, eu tenho uma palavra. Que climão. Eu tenho uma palavra. É. Viado. Ah! Boa. Ué, eu acho que a gente... Não sei. É que a gente tá falando, rindo e tal, tá ligado? Eu não sei se pode dar uma impressão de que a gente não se arrepende de nada e foda-se, tá ligado? Eu não me arrependo de nada, é o último episódio, na verdade a gente é preconceituoso pra caralho, tá? Só pra avisar que é tudo bom. A gente tá rindo, perdido. Eu acho que as pessoas entendem. Essa é a minha dúvida, sim. Por exemplo, eu usava viado como vírgula. Porque eu escrevi. Você é viado. Você usa viado com vírgula. Eu uso aí viado ainda? Até hoje, só que eu não uso na internet, publicamente. Mas eu uso pra caralho. Piranha, mentira, que eu uso viado. Eu não uso viado como vírgula, não, ainda não. Uso? Usa demais. Usa. Matuza jogou na minha cara aqui uma coisa que eu não sabia, não. Ih, tem que desconstruir, hein? Vai ficar muito construído ainda. Agora. Vai ficar reparando agora. Agora eu vou ficar me controlando. Me policiar. Mas fala aí. Né? Tá, em 2013 o Marcel fez um apontamento que o Miguel tem voz estranha. Ele é meio viado. Mas daí provavelmente era uma referência ao trote da Telege, nessa época. Isso. É, tá. Inclusive eu botei aqui também, ó. No 2013 eu falei que grande merda ser advogado, segundo todo advogado é viado mesmo. É. Tem uma minha boa aqui, ó, 2012, que eu falei que gato é tipo um cachorro viado. O Marcel aqui em 2013, ele falou, tia, quase conseguiu, mas não virei viado. Mas esse não é o ponto mais importante do Twitter, o ponto mais importante que ele termina. RS. Cara, sabe qual é o pior de tudo? Teve época, nos meus primeiros anos de internet, eu ria com kkkkkkkkkkkkkk. Eu ria assim, cara. Eu tive anos. Kkk é menos pior que RS, Marcelo. Eu sei, eu só tava tentando dispersar. É, não, você tá meio zoado, Marcelo, ainda. Tá meio zoado. E tem outra aqui do Marcelo de 2014 que eu não posso deixar passar, que é: pra mim o Emicida sofre da síndrome. Deu o cu uma vez, igual viado a vida inteira. Não entendi, mas achei bonito. Caralho, o que eu tava querendo dizer com isso? Eu não sei, velho. Eu não sei qual é o contexto. Eu não gosto de... Tem replies aqui, deixa eu ver. Não. Em 2000, não importa nem o que foi escrito. Mas em 2009 o Miguel deu RT no testosterona. Ah, não! Caralho! Isso aí eu pequei bastante também, tem que dizer. Tá vendo porque naquele tweet do podcast falando de coisa de pobre eu pensei, ah não, o Miguel é um cara ok? Porque eu tô a dar retweet no testosterona, cara. Mas foi em 2009, eu não sabia nem o que era testosterona. Porra. Eu nem fabricava. Era um menino. Deixa o tweet pra cima, é tudo viado. Deixa o tweet pra baixo, é tudo corno. 2010. Não, isso é legal. Bom, o Miguel falando aqui que recebeu um comentário falando que o Batman é viado. Na boa. Marcelo em 2013 falando: se um dia vier a ter um filho gay, com certeza vai parecer mais viado que ele. Que ele. Calma aí. Certeza que vou parecer mais viado que ele. Ah, tá. Vou parecer. Olha aqui. De nada, em 2011. Boa. Ele tá falando com um cara aqui e falou: você é viado, cara? KKKKKKKKK. Viu? A pior parte é usar o KKKK. Tem um aqui do Matuza que eu achei engraçado. O Matuza respondeu um poema aqui em 2011: viado não é verde, verde é bambu, bola na rede, pau no teu cu. Veríssimo Luiz Fernando. Que jocoso. Nossa, caralho, 2013 o Miguel. Hoje eu fui atendido no Burger King pelo gay mais viado do mundo. Eu lembro esse cara, ele tinha sobrancelha feita. Ah, pô, tá certo. Cadê sobrancelha feita? É viadaço, pô. Nada contra, tudo bem. É viadaço. Eu não fui contra. Eu só exaltei. Exaltou a beleza do cara. A beleza diferente do cara. Marcelo em 2013: a vida é aquele vizinho que te chama de viado a vida inteira pelo troca-troca que tu fez quando criança. Eu vou retweetar. Tem uma do Miguel, que não tem nada demais. Vou aproveitar que todo mundo prestando atenção na novela pra revelar que sou viado. O Miguel falando isso. Outro que eu vou retweetar, calma aí. Ô, louco! Ó, o Marcel aqui em 2012. Tudo bem que eu sempre tive imã pra viado. Abre parênteses, homossexuais. Fecha parênteses. Mas essa moçada do Xvideos não entendeu a mensagem. 2002 tinha que explicar que era viado, né, Marcelo? Não, não é explicar, não. É mostrar que ele também é respeitoso quando ele quer. Tá? Caralho, isso foi escroto da minha parte. Isso foi escroto. Eu realmente mas não vou apagar. Ele tá tatuado na história. Então, 2013, Marcel, vamos lá, continuando. Não me importo, tudo bem, o Marcel não tá errado, mas a maneira que foi colocado. Não me importo que pensem que eu sou viado, maconheiro e ou tarado, mas jamais um reaço. Isso é melhor, é um grau de comparação, viado, maconheiro, tudo ali. Em 2012, o Marcel explicou um pouco mais que ele é um imã para viado, mulheres, criminais e tiazonas. Verdade, é verdade. Mas aqui em 2010, o Miguel falou: eu prefiro ter um filho viado que um filho colírio da Capricho. Ou wait, aí tem um link que não tá funcionando, mas só o Twitter já tá valendo. Não, mas daí eu acho que é alguma zoeira. Obviamente. Eu não lembro disso. Ou wait era um meme da época. É, sim. O Marcel insiste mesmo, o Denada leu aquele bagulho do tem um vizinho que chama de viado pelo troca-troca, não sei o quê. No mesmo ano, o Marcel mandou aqui, ó: ler Omelete é como fazer troca-troca na infância e as pessoas saberem, viado a vida inteira. História. Ainda não tá resolvido. É tipo um ditado, cara, essa parada do... Vocês nunca ouviram? Não. Isso é um lugar muito louco mesmo. Não, é tipo, é a coisa tipo assim, o cara vai na maloca, conhece a mulher na zona, tira ela do puteiro, casa com ela, dá um banho de loja, ela vira uma dama da sociedade, e tudo bem. O cara dá o cu uma vez na vida, e as pessoas sabem, o cara vai ser chamado de viado a vida inteira. É isso, só isso, é isso. Essa mensagem é popular. Papo de evolução. Então se liga, bebê, pra não mais errar. Então se liga, bebê. Você desce, desce, desce, desce, desce devagar. Você desce, desce, desce, desce, desce devagar. Então se liga, bebê, pra não mais... Cara, eu posso mandar outra rapidinho? Vai lá. Essa acho que não tem problema, porque tem um podcast que faz piada com isso o tempo todo. Mas eu escrevi aqui necrofilia. Aí tem dois tweets só. Um deles é do Miguel, de 2013, que ele fala: necrofilia é crime ou só se você matou a pessoa? É uma boa pergunta. Eu ainda não sei. É crime. Ok. Mas é crime porque a sociedade não compreende. A pessoa que tá sendo penetrada, ela não tá mais lá. Ela não tá sendo... Ok. E se você tá transando com sua esposa e ela morre, você cometeu um crime? Você continuar, sim. Não, eu acho isso injusto. E se você te parar na hora, assim? Você não cometeu o crime. E se demorar 5 segundos? Mas se você... Qual é o limiar, mano? Qual é o limiar da necrofilia? Considerado reciclagem? Porque, pô, a pessoa fala do plástico, mas quanto tempo demora pra degradar a pessoa? Você tá reaproveitando os recursos. Mas olha aí, tanto ama, tu tá aproveitando um pouquinho mais, cara. Pô, é verdade. É um ato de amor isso aí, cara. Pô. Exato. Que horror, que palavra. Que horror. A gente falou viado e viadinho. Viadinho também pode aparecer, né? É, vamos ver. Viadinho. Não tem uma que não tenha eu? Eu tô com a impressão que esse podcast, ele a gente tá achando ele uma boa ideia, do mesmo jeito que a gente achou uma boa ideia fazer aquele post aquela vez do chat. A gente achou do caralho, putz, vai ser foda. E tal. Mas acabou, depois acabou também. Depois vai ter referência ligando a gente, já era. Tem resultados de viadinho aqui, mas eu não tô achando nada que... Não, mas tem pouco. É, tem pipoco. Picha. Bicha. Com X ou com CH? Com CH, né? CH. CH. Não sou um animal. Não sou qualquer bicho, sou gerente da C&A. Eu escrevi. É 2015. É a música, cara. Que eu, há muito orgulho, que eu que botei no podcast. Sério? Caralho, pô, que alívio, caralho. Não sou qualquer bicho, eu sou gerente da C&A. Gerente da C&A. Olha aqui, ó. Relações, ó. 2012, Marcel. Deu suas bichas. Agora já li o Watchmen. Olha aí, ó. Marcel foi lá o Watchmen em 2012. Verdade, verdade. Já era um profissional da área. É, eu acho que eu li por essa época também. Olha aí, olha as máscaras caindo. Não, é que na verdade eu já tinha tentado ler, mas eu não gostei muito, eu parei. Aí, muitos anos antes, assim. Aí, quando eu passei. Eu lembrei que eu tinha internet, eu podia baixar, daí eu baixei. Eu não sei o que aconteceu, não, mas o Marcel aqui, 2015. Não vou ler porque Queen pra mim não significa nada, mas parabéns pelo post. Ah, entre aspas, banda bicha, vocalista gay e um show super viado no Rock in Rio. Mas eu tô reproduzindo algo que eu li, não é eu que escrevi isso. Marcelo em 2011, quem falar o próprio nome é bicha e dá o cu assobiando. Deve ter feito alguma pergunta, sei lá. Não, mas você não é porque falar bicha era ok, porque tem aqui em 2011 falando bom dia, seus bichos. É. Ó, Marcelo não cumpriu aqui, ó, 2011 também. Resta dizer que cedo ou tarde tatuarei em meu couro algum personagem vivido por ele. Me chama de bicha quem quiser. Vai, Marcel Geek aí. Quem será? Sei lá, vivido por ele? É, mas quem é a pessoa, será, bicho? Caralho. Não, você é ator, tá ligado? Não, eu sei, mas eu fiquei pensando, quem será que eu tatuaria? Eu não sei. Deve ter mais de 10. Personagem. É. Marcel em 2012, falou mal de Monty Python em Liga Cômica, é tudo bicha e travesti. Tá certo. Mas também Marcel em 2012 colocou a mão na consciência e falou: devia ter um código pra usar a palavra bicha sem ofender os homossexuais. Olha aí, ó. Aí, ó. Preocupado com a desconstrução. Mas é verdade. Porque eu uso a palavra bicha. Tem uma amiga minha que eu chamo ela de bicha. Tá ligado? Normal. Sim, sim, sim. E é com carinho. Aqui, ó. Carinho. Ó, aqui estamos no último podcast, aqui, ó. Lavando roupa suja no Twitter, 2013. Eita. Miguel citando o Marcel. Aqui, ó. Eita. Em 2013, o Miguel nunca gostou muito de mim. Em 2013, ele gostava muito menos de mim. Muito menos. É verdade. Aqui, ó. O arroba Marcel MMMMM paga de fodão me mandando adiantar a pré-edição do podcast e depois dorme sem fazer a parte dele. Viado ou bicha? Por isso que eu não gostava dele. Isso rola até hoje, tá? Só pra avisar. Só. Teve, o Marcel respondeu aqui, não tem muita graça e tal. E aí o Miguel respondeu depois: o amigo sabe que eu te odeio sem precisar de pretexto. Aí, ó. Sempre foi sincero. Climão. É isso, né? Bicha não tem muita coisa. Tá, eu tenho uma palavra aqui, posso mandar? Eu tenho puta desvantagem com vocês, cara, porque vocês conseguem. Pita pra caralho. Vocês conseguem ler os bagulhos e falar ao mesmo tempo. Aí eu não consigo fazer isso. Aí vocês leram tudo, eu no saca um terço dos posts. Aí eu não. A gente não lê todos um por um, a gente vai fazer leitura dinâmica, mas batendo então, o olho. Eu não consigo fazer. Tem. Vamos procurar a palavra analfabeto. Cara, isso tu procurou pensando em ti, Miguel. Tenho certeza. Vamos ver. Eu acho que não vai ter nada do meu aqui. Vamos ver, vamos ver. Nossa, o primeiro que aparece é meu. Mas o seu não tem nada, não. É, não, é, não. É, era de boa. Cara, tem um bagulho que eu falei aqui, ó. Que eu não sei o que, que eu tava querendo dizer. Porque se eu fosse um desses cabeça de buceta, me preocuparia muito em não comer alguém por ser considerado semi-analfabeto. Caralho. E retardado. Retardado eu uso pra caralho, mano. Caralho, retardado. Isso é uma palavra que eu sempre fico pensando, cara, eu não devia falar essa palavra, eu falo muito, cara. Retarda. E ó, tem coisas aqui minhas. Vamos ver os números. Vocês, só tem eu aqui. E só tem eu pra cá aqui, Miguel. Ah não, isso tá ok. Miguel, ok. Aqui, ó. Nada, okay. Eu respondendo. Não, cara, deve ter sido muito errado, porque eu respondendo um tweet do Miguel que não existe mais. Então se o Miguel excluiu. Caralho, eita. Só que eu respondi aqui, ó. Não sei. Mas compartilha com ela e com aquele Diogo Braga e com aquele Diogo Nogueira aquele olhar perdido, sorriso grátis de retardado. Eu nunca entendi o teu ranço com o Diogo Nogueira, cara. Porra, eu não consigo achar isso que tu acha dele. Eu tenho preconceito com gente de olho azul. Eu nunca entendi por que você não tem vontade de dar pra ele. Exato, né? Pariu. É um cara, não. Ele é muito bonito, velho. Um cara não é, que cara. Pariu. Não é, cara. Eu lembro que tu falou que ele tem uma vibe de quem tá sempre bêbado de uísque, eu acho. Tu falou, cara. Que é um não. Tipo de tá bêbado diferente. Eu não sei, mas tu falou uma parada assim, cara. Muito pesado contra o coitado do Diogo. Vamos ver. Desculpa, desculpas públicas da Diogo Nogueira. Tá aqui, deixa eu voltar aqui no retardado. Que tem o Marcel brigando com um famoso aí. Eita. Que é o Bipa aí, que é o com a roupa. Nessa vibe de curtir decoração, eu diria retardado e bicha. Mas o Marcel. E qual que palavra que você falou, Denada? Pra ir? O Seta. Buceta, vai ter muito de reclamar, tipo, essa buceta. É. Ou... Tem um Marcel aqui de 2012 que ele fala: faço cosplay de buceta da Claudio Hanna. Aí o Matuza já na arrancada do comedor em 2012 fala: vão se fuderem vocês aí falando mal de buceta com corrimento. Aí, ó, viu? Falando dos seus fetiches em 2012. Aqui, ó, eu tô desconstruído desde 2012. Marcel, em 2017. Acabei de ver nesse Brasil enfiando o microfone da buceta. Ponto. Nada mudou. Coisa minha. Ah, não, ó, eu já vou me explanar antes que me explanem. Tenho aqui eu não dando RT. Mas respondendo aqui, ó, mention o Edu Testosterona ali, ó. Mas pode ser um xingamento, tá tudo bem. Não, eu mandei, cara, só fica pior. Respondi o Edu Testosterona, fiz um comentário, alguma coisa, e botei um link do Sweet Licious. Ah, é um combo. Cara, tu acompanhava o cara na internet. Tu tava trocando ideia com o caralho. Não, talvez tenha sido no meio de um. Talvez tenha sido no meio de uma treta, sei lá, né? Porque ele sempre aparecia, né? Nessa época ele surgia. Miguel comenta aqui, entre aspas. O que exime ele de responsabilidade, porque, entre aspas, alguém falou. Claro. Homens dão carinho e mulheres dão a buceta. Tem cara que foi o Marcel que falou. Não. Não. O Marcel aqui também, 2014. Uma freira, um judeu e uma buceta entram num bar. Eu não sei o que eu tava querendo dizer. Muito bom. Eu não sei Matuza, também. O Matuza em 2012, ele fala aqui: eu dou uma passada inocente na TL e a negada tá falando de buceta sabor Pepsi. Eu acho que fui eu que falei. Eu lembro disso. Eu acho mais complicado desse tweet aí o Matuza falar negada. Eu acho que tem que rever isso aí. Eita! Pode construir isso aí. Não é muito legal dessa forma. Louco que assim, eu não nunca falo assim. Não sei o que aconteceu. Era pra ser descolado. É. Em 2012. Marcelo. Continua. Marcelo, 2012. Que show de buceta. Só isso. Top. Aí devia ser alguma referência, alguma coisa que tava acontecendo. Talvez. Em 2012 eu falei para uma certa arroba aqui, que aí o editor vai cortar, que é a... A buceta se fode fazendo hora extra. Só disse isso. Não, mas vamos conversar. Esse podia ser o que não, eu não corto a c... Não. Tem que cortar, tomar no cu. Não, calça louco. Tá doido. Coitado. Ela não fala com a gente tem uns 5 anos, bicho. Sim. Ela nem lembra. E a gente ainda tá nessa. A gente não lembra, não, não. Não deixou pra trás, né? Tô superou, tá ligado? Eu lembro que o Marcelo, curtia. Marcelo e o Miguel, mas principalmente o Marcelo curtia muito a e tal. Aí ficou pra trás, foi. Agora. É. Mas a culpa é do Miguel. Por quê? Ok, voltando ao podcast. Aqui também, ó. Eu só tenho que só pra exaltar o mestre aqui, ó. Eu falando com o Miguel aqui e uma arroba amiga nossa também. Não sei o contexto. Acho que a gente tá falando de nomes. Ah, foi uma pergunta do Miguel aqui, ó. Qual é o nome oficial de funk pra vagina? Aí eu coloquei aqui, eu acho que buceta é mais comum, mas o magrinho mandando um xerecão de boca tão cheia que impressiona. Então, em 2011, Marcel complementou esse assunto dizendo que perto de Xoxota, buceta é poesia. Justo, eu verdade. Acho Xoxota muito feio. Xoxota é muito feio. Que isso? Eu acho horrível. Xoxota é esquisita. É carinhoso. Sei lá. Parece que a gente discutiu muito esse assunto, porque em 2013 ele falou aqui, Marcel, você, entretanto, é mais sagaz, agressivo, voraz, primal e simiesco. Simiesco, caralho. Eu achei que eu tava indo bem até o simiesco, cara. Eu devia ter aprendido a palavra e usar, eu sei isso. Não, eu vou usar simiesco em alguma conversa essa semana, tem o meu dever. Vamos procurar gordo. Gordo é bom. Gordo, cara. Vai ter muito do Miguel, hein? Tá. Vai ter demais. Gordo. Ah, tem o meu, tá bom. Vamos ver. 2000, tá bom. Eita, calma aí. Cara, tem um tweet meu aqui de 2010. Aí eu escrevi assim: mentira de novo, agora vou dormir. Aí fiz aquele emoticonzinho com a língua pra fora. Um beijo do gordo. Caralho, será que eu colocava também a hashtag off quando eu saía? Mandando tchau no Twitter. Aham, me despedindo da Marcelo, galera, da galera. Parecendo de nada quando entrou no CV que eu falava tchau no chat. Tadinho, coitado. Ele sofreu muito, gente. Vocês têm que ver como é que foi. Isso vai pro ar pro final, porque as pessoas precisam saber isso. Meu Deus. Uma aqui, 2013, minha. Hoje eu vi um tiranossauro, mas na verdade era só um gordo com bracinhos curtos. Tem uma outra do Miguel aqui em 2012. Adoro o gordo que anda com o braço meio aberto pra parecer que é forte. Caralho. Miguel em 2013. Estou vendo o filme de Bukkake Next Videos que tem um gordo narrando enquanto a mina chupa os caras. Eu em 2012. O Jovem Nerd, os caras do Jovem Nerd são tão gordos que devem ter um mega toba. Nossa. Miguel aqui em 2015. Essa foi boa, Miguel. Bandido bom é bandido gordo. Hashtag campanha pague um lanche pros caras do arrastão. Miguel em 2012 falando com alguém aqui que eu não sei. Tetas de gordo só são boas pra ver. Não dá pra brincar. Ave, manja nada de teta. O Matuza em 2014 ele fez um alerta porque ele tava preocupado. Ele falou aqui: tem um gordo com cara de tarado me encarando no trem. Caso eu suma, devo ter ido parar num porão nos arredores de Osasco. Porra, fica alerta aí. Foi época difícil, cara. Em 2014, eu falei pra amiga minha que essa amiga é tão gorda que o apelido dela na quebrada é Sete Jantas. Que horror, velho. Caralho. Você é uma pessoa ruim, Miguel. Cara, o meu objetivo nesse podcast agora é achar alguma coisa do Bernardo. Não é possível, não, cara. Bernardo limpou o Twitter, não é possível, cara. Limpei não, pior que não. Mas é que eu não tuito muito, eu falo coisas do Hit pessoalmente. Mas tá, vamos lá. Então, eu tinha uma coisa aqui que eu tinha perdido. Peraí. Desculpa, Bernardo. Caralho, Miguel. É muito cruel, velho. O Miguel, ele deu um retweet manual num amigo nosso. É o de um tweet manual que provavelmente o Miguel fez, porque era isso que se fazia com o retweet manual, né? A gente inventava. Aí ele fala assim: Miguel, pode brigar comigo. Não, pode brigar com quem você quiser. Do meu feijão você não come. E aí ele responde: e você acha que eu vou mexer com comida de gordo? E o grande problema é que esse amigo nosso, ele é meio gordinho. Então, ou seja, ele tá ofendendo o cara. Cara, eu não sei, eu não vi, não achei esse tweet, mas eu já imagino de com o que seja essa conversa. Caralho, Miguel, cara, isso é muito desumano. Não, mas ele merece. Mas ele tá em outra fase da vida, coitado. Que horror. Era um cara respeitado hoje em dia. Então é isso mesmo. Desculpa, Matos. Então é que eu achava mesmo. Em 2012 eu fiquei feliz, ó. Porque o Denada que me envenenou com isso, ele aqui, ó, em 2012, ele falou: eu vou jogar Skyrim, volto quando estiver um gordo granudo. Em 2012. E aí em 2019 eu jogo Skyrim, não tenho ninguém com quem conversar sobre o assunto, porque eu cheguei atrasado no bonde. Foi mal, que agora é tudo Bloodborne. Valeu. Inclusive, eu queria fazer aqui uma reclamação do amigo, em público aqui. Para o amigo? Fallout 1 e nem comentou nada comigo, filho da puta. Eu comentei. Tu me pediu ajuda numa hora pra você, lá e nunca mais você falou. Você me xingou? Não xinguei. Não, que te xinguei? Não, não. Xinguei o quê, cara? Xingou sim. Eu vou te explicar como é que o Marcel faz. Você pede ajuda e ele primeiro te diminui. Ele fala: cara, é difícil, você vai ter que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você fala palavras monossilábicas. Que? Eu preciso de atenção. Eu sou o nenê, Marcel. Caralho, bicho. Não. Eu não entendi porra nenhuma da reclamação do Renato. Eu não fiz isso que ele tá falando, cara. Porra, não foi não, cara. Aí eu falei, acho, aí depois... Eu acho que você não fez, não. Eu acho que eu sonhei. Mas eu acho que foi isso, cara. Eu nem sei se tu terminou o jogo, cara. Não terminei não, porque eu tô estudando. Porque eu quero morar juntinho do Matuza. Cara, 2000, ó, a gente não acha nada de nada, porque ele nasceu desconstruído, ó, 2011, ele falou aqui, ó: quando você repara que tá comendo mais que seu amigo mais corpudo, abre parênteses, nunca gordo, fecha parênteses, é meio preocupante, né? Corpudo. Pois é. Pô, meu amigo tem 150 quilos. Mas caralho, velho. Eu sou um cara chato, né? Porém, em 2011, eu dei nada que chamou uma pessoa... Ele falou que arroba e você é uma gorda. Caralho, de nada. 2011. Tu não fala com uma mina isso, cara. Que horror, velho. Mas foi. Mas ela tem 40 quilos e tal. Então podia. Ou não, né? Ou piorava a situação dela também. Às, né, vezes ela tem 40 quilos porque ela acha que ela é uma baleia. Ela vomita todos os dias, ela. Pois é. Obrigado, gente. Eu tava precisando disso. Tava precisando me sentir uma pessoa ruim um pouquinho. Não, mas o tweet que eu apaguei aqui, eu chamava minha ex de peluda, gorda peluda. Então, só pra avisar. Ah, devia ter deixado essa. mas eu me senti mal, fiquei assim, não, caralho. Puta que pariu. Aqui tem uma do Miguel que ele tá fazendo uma lista, não importa a lista. Aí, número 3. E um cara, em 2012. E um cara tão absurdo e gigantemente gordo, enorme, que acho que o tempo passava 20% mais devagar ao redor dele. Caralho, você é. Caralho, você é. É um ódio que tá dedicado, meu. Tá dedicado Tá dedicado, meu. Ó, aqui, ó. Eu mudei de palavra, não falei pra ninguém. Olhei. Eu tava vendo se a palavra ia funcionar. Mas eu achei que na época do RT manual, né? Uhum. Rolava muito você fazer falso RT, né? Sim, sim. Clássico falso RT. Isso era muito legal. Saudades. E aí o Miguel fez um falso RT meu aqui, mas que assim, na época foi um falso RT, mas hoje eu concordaria. Que ele mandou aqui, ó. RT Matuza XP. Um cara pode curtir uma cinta sem ser gay. E ele comentou aqui, conte mais a respeito. Na época, não. Hoje eu falo, pode. Pode sim. Qual que é a palavra? Cinta? Pra ver se aparecer alguma coisa. Será que cintaralha aparece? E gay, aparece alguma coisa? Gay, com certeza aparece. Assistindo aqui Casa de Família, Marcel em 2014. Eu era gay, mas agora sou muito macho. O tema do programa, muito bom. Eu amo Casa de Família também, é nóis. Casa de Família é foda. Um casal gay. Opa! Em 2014, Miguel se vangloriava aqui. Um casal gay acabou de me dizer que tem uma bunda maravilhosa. Ele está certo. Miguel foi convidado para um threesome e não entendeu. Pois é. Calma aí, que Marcel será destruído agora, hein? Marcel em 2014, respondendo alguém aqui, que é alguma dessas pessoas que eu tenho que pipar, falou: se eu fosse gay por um dia, com certeza não seria para o Caio Castro que eu te oferia, seria tudo isso aqui. Aí ele anexou uma foto. Ai, ai, ai. Peça os amigos que entrem na minha foto. Ah, tu mandou? Mandou? Caralho. Tô com medo, cara. Porra, eu não tô conseguindo abrir essa porra. O pior é que essa foto aí, o Miguel, eu acho que o Miguel editou, hein? Ah, essa foto é um clássico. Eu não achei o tweet, qual é? Tá no Skype. Cara, essa foto é um clássico, porra, cara. O Miguel editou essa foto. É foda. O cara que me critica de estar na webcam sem blusa é foda. Mas é que isso eu acho que eu tinha na época do Lingerie Day. Eu tava tirando uma onda e eu tinha uma foto dessa. Foi. Entendi. Tirando uma onda. Inclusive, tava de sutiã, mas aqui aí corta. Caralho, Miguel. Caralho. O que foi? Em 2013, ele falou aqui: o Ganda vai prender os caras por ser gay e depois jogar numa cela com um monte de homem. Não vejo como esse plano pode dar errado. Caralho, Miguel. Caralho. Tanta coisa errada crítica nesse tweet, cara. Mas foi não, mas talvez tenha como salvar esse tweet, cara. Mas. Cara, mas mesmo assim, Miguel. Tenta é aí. Meio. É porque, tipo assim, vai promover o estupro e tudo mais, entendeu? Não que o cara vai gostar. Aí... É uma crítica. Isso me lembrou uma piada que eu ouvi esses dias. Olha aí, que bosta. De stand-up. Não podia ser errado. Tá mais errado, né? Mas é um bagulho de piadas curtas, e piadas curtas é da hora, porque sai essas coisas assim, sabe? São tipo tweets falados praticamente, né? Que era um bagulho que era tipo. Quando um aliciador de mulheres, sabe, estuprador, não sei, vê a campanha, mexeu com uma, mexeu com todas, eu acho que ele acha isso positivo, não, né? Eu acho que ele fala, quem me dera. Tô louco. Eu falei em 2003. Essa piada cheira a Patrick Maia. Não é do Patrick Maia, mas eu vi no show que era tipo dele com convidados. Patrick Maia é maravilhoso. Em 2013 eu falei: os gays são no Tumblr o que os zoeiros são no Twitter. Não é mais assim. Eu não sei o que quer dizer. Pois é, reis. Em 2013, eu: não é gay se você não olhou direito, né? Tem aqui um tweet do Miguel em 2015. Dica do Toledo: tem amigos gays. Ninguém influencia mais a mente das mina top que os amigos gays. Verdade. Isso é uma crítica. Isso é um pulo aí pro cara, né? Dar uma bebidinha ali pra mina, pra ela adormecer um pouco, né? É o que? Tipo, essa linha de. É foda. É uma crítica isso aí. Não, com certeza. Tem um tweet do Marcel aqui, 2017, é recente. Falando em coisas de meio gays, essa foi a parada mais gay que eu já achei legal. E aí é um vídeo de uns caras dançando e tal, uns. Sei lá, uns manos dançando aqui. É, não teve graça. Não. Em 2015, eu falei. Ainda sustento a minha teoria que Evidências, Baixitãozinho Chororó, é sobre um cara que é gay enrustido que se apaixonou. Eu ouvi essa aí, mas achei ruim. Não. Louco, é uma boa. Tem uma aqui do Marcel em 2013, e essa é legal de citar porque, por dois motivos, uma que é diretamente ligada ao CV e outra que tem um RT meu, então eu endossei. Não é gay se o sexo gay for amando o corpo do mito Yuji Tamashiro. E o Marcel colocou isso numa resposta ao Yuji. Caralho. Swag. Pior que essa fase do Yuji já passou, então eu não mantenho. Não mantenho, velho. Pois é. Bota novinha. Aí vai ter eu. Porra, mas eu não sei se eu uso novinha. Não, mas novinha de 14. Aí pode ter. Mas como novinha de 14 é uma música que sempre foi censurada no Caralinhos, não, também sim, não, sim. Eu não aceito que seja usado contra mim. Não, essa aqui eu vou mandar porque foi um tweet pesquisando novinha. Foi um tweet que eu tive muito orgulho na época e deu um like. É. Zero RTs. Eu vou ver se bomba agora. Mandei aqui, ó. Tava no fluxo, avistei a novinha no umbral. Sabe o que ela quer? Iluminação espiritual. Foi boa. Foi muito boa essa, cara. Foi boa. Não pegou, cara. Eu devo ter tweetado no horário errado, no horário que não tava bombando. Eu provavelmente não dei retweet porque eu sou ateuzinho, né? Eu não dei retweet pra... Justo. Essa aqui eu achei engraçada. 2014, eu falei aqui. Chega. Essa foi na época que sumiu o avião na Malásia. Chega na novinha e fala: gata, você tá aí ainda? Me falaram que os aviões tava sumindo. Boa. Caraca. Essa é boa. Vou mandar essa hoje no Tinder sem contexto nenhum. Olha aqui, ó. Miguel é inteligentão, ó. 3 da manhã e eu falando de física quântica com a novinha. Minha vida é assim. Ah, meu Deus. Essa deu vergonha, vou apagar. O Denado deu RT. Te amo, Denado. É nóis, cara. Excelente. Eu botei craqueira, mas não apareceu nada. Putz. Marcel aqui, ó. Devia estar mandando o clássico novinha dançando funk sem calcinha. Não sei o contexto. Não, não posso ser culpado, hein. Que parada. Passando o profissional no VH1 com Natalie Portman novinha. Apagar. Apagar. Esse filme é sinistro. Esse Cabo do Medo, puta que pariu. Ah, mas é que é a Juliette Lewis, né? É. Ela é meio mongolzinha, não consigo. Ah, mongol é você. Ela, inclusive, tem um filme que ela é mongolzinha. E é um filme bonito, porque ela namora um outro mongol. Pesquisa aí, mongol. Pera aí, Matuza em 2011, falando com o Sapão. Sapão, cara... tá passando Vovozona 2 com Chloe Dovinha cheerleader. Caralho. Excluindo. Exclui, por favor. Excluindo essa relação. Nunca existiu, Matuza. Não, pior aqui, ó. 2013, eu defendendo a Bri Olson. Caralho. Falando que preferia quando ela era novinha. Isso aqui, isso é vergonhoso. Isso não é, não. Não exclui, não. Eu botei mongol na busca aqui. E já veio a federal em cima do vídeo. Mongol. Não, Marcel. Tem um aqui você respondendo uma pessoa também aqui, não sei o contexto. A novinha, pelo visto, é craqueira das braba. Ah, era uma mina. Mas eu não sei o contexto também. Era uma ex-amiga. Não, quem você tava respondendo eu sei, mas... Eu não sei o contexto, não lembro. É mongol de válido. Miguel aqui falando com alguém também aqui sobre, não sei sobre quem, mas a vibe dela só funciona novinha, adolescente com atitude, como diria o Zordon. Falando em rico, um RSRSRS, tem um tweet do Miguel pro Pinguim, aí ele fala aqui, você é muito mongol, aí ele ri escrevendo assim, ó. Pera aí. Tá ligado essas risadas assim, ó? Mandei aqui. Aham. Uhum. Isso, vocês zoaram. Mas foi de propósito. Eu rio com racha, racha, racha. Eu rio assim, eu rio. Não, sim. Mas a pessoa, ela ri com letras que não tem nada a ver com risada. Sim, sim. Foi de propósito. Era irônico. Ah, tá bom. Tudo bem. Tá perdoado. Porra, eu botei RS aqui. Só, pra ver, né, como, né? Só que tem vários do Marcel falando Rio Grande do Sul. Aí, porra. Caguei tua busca. Cagou a busca. Punheta. Vamos ver o que parece com punheta. Punheta. Miguel, aqui 2014. Estou aqui acompanhando a punheta do Arroba Batuza. Eu lembro esse dia. Chega de mortes por causa de punheta mal batida. 2014 e eu. Tem a resposta aqui, Miguel. Sobre a punheta, você tá acompanhando? Que a gente. Estamos revivendo uma antiga tradição do CV, chaturbate pós-gravação. É, lembra que a gente ficava até 5 da manhã no chaturbate pós-gravação conversando? Eu coloquei a palavra sexo aqui. Aí apareceu uma das coisas que eu fazia muito nessa época. Quero escrever assim: alguma menina aí a fim de fazer um sexo selvagem? Só checando. Só checando. Que ano é esse, Danado? Só pra... 2013. E, cara, eu devo dizer que não existia Tinder pra mim naquela época, mas aqui em Vassouras isso funcionava às vezes. Só falando. Só. Mas pera, funcionava onde? Você abria a janela e gritava? Não, é tipo assim: alguma menina que escrevia no papel e jogava isso? Hoje, aí tipo, ah. Estou na cidade. É claramente mentira isso. Não, cara. Tinha umas dates. Tá bom, né? Ok. E elas eram mulheres com vaginas. Existe outro? Corta isso. Não, que errado. Ah, não, ô Miguel, tava zoando de outro jeito. Não era desse jeito. Caralho. Em 2013, Marcel falou: qualquer forma de interação humana que não resulta em sexo não é justificada. Eu ainda sustento isso. Mas tá mal redigido. É outra coisa que eu quero dizer. Em 2012 eu falei: aquela atriz que não faz sexo anal, a Kelly Cuoco. Marcel em 2013. Diferença entre sexo na pornografia e na vida real é tipo consciência latino-americana. Se precisa te explicar, é porque tu não manja. É nada. Eu concordo. Eu fiz uma citação aqui em 2012. Abre aspas. Jamais se envergonhe por um anal maneiro. Fecha aspas. Aquela que é Souza Marcel D. Sexo gostoso e selvagem. Um insight sobre a privacidade sexual. Novo Hamburgo, 2012. Essa do não se vergonha por falar de uma maneira, eu lembro vagamente, mas o resto eu não lembro, cara. Matuza em 2010. Sim, nerds, aí entre parênteses, nós, fazem sexo. Olha. Uma live do Judão. Caralho. Nossa. Eita. E quando foi isso? 2010. Tá, okay. Sexo 2010. Tá. Um dia sexo. Não aconteceu. Eu falei, eu não tenho criatividade. E 2016. Aquelas minas que fazem muito sexo, mas pregam desapego material. As vagabundas. Você é pra entrar? Pode entrar. Foi tranquilo. Show, show. Minha punheta não tem nada relevante aqui. Eu tô realmente puto que o Denada não tem nada dele. Ué, gente, de boa. Pô, Denada, eu tô triste. Você tinha que participar mais no último episódio. Tinha que ter. Humilhação, vergonha. Essas paradas, pô. Eu tenho certeza que sim. Se a gente fazer esse mesmo coisa no Goldcast, eu vou ouvir o Denada falando bem de um monte de banda bosta. Banda Warner vai ter chorando. É verdade. Ah, puta vai ter um monte de tipo filho da puta, puta que, mas putinha, vamos ver putinha. Ô, putinha deve ter mil, hein? Deve ter mil de eu falar que, tipo, eu sou putinha do. De não sei o quê. Não tem meu. Inclusive eu tenho aqui o primeiro que apareceu. Até porque sou putinha do Gavião Arqueiro. Nossa! Eu tô mais bolado de você ser putinho. Mas do filme ou. Não, dos quadrinhos, pô. Dos quadrinhos. Que porra, isso? Com o Gavião Arqueiro de quadrinhos. Antes do Pizza Dog, o Marcelo era o único fã. Quem é o Pizza Agora, Dog? Sabe a coisa mais legal do Gavião Arqueiro, é isso? É o Gavião Arqueiro do. É do Tom King? Esse do Gavião Arqueiro aí? Novo, não, né? É do Matt Fraction. Isso, Matt Fraction, isso aí. E aí tem um cachorro lá. Tem um tweet do Matos aqui, putinha do Gavião Arqueiro, tem mais é que se fuder mesmo. Aí, ó, viu? Isso é de que ano, Marcelo? O meu é de 2012, mas o teu é de 2013. Não tá relacionado. Caralho, que gente não relacionado falou Gavião Arqueiro assim, que louco. É, mas realmente, a maior parte é tipo, sou putinha de fulano, sou putinha de não sei o que. É, e tem pouco na real. Mas sou putinha de Lucky Strike. Sim, meu cigarro favorito. O Marcel aqui, em 2013. Não ter net no PC me converte automaticamente em uma putinha carente de Facebook. Que horror. É verdade. Olha, o Marcel é uma piranha de Facebook. Hoje de Instagram. Todas migraram pro Instagram. O Marcel falou que é putinha do Nerdcast. Isso é triste, isso é uma memória triste. Eu vou. Miguel aqui em 2012 falando: Aff, o Hobbit é muito mega boga. Eu nunca ouvi essa palavra. Eu não acredito, não. Procura aqui. Caralho, eu nunca ouvi. Você usou várias vezes, mas imagino que seja. Né, foi irônico. Seja ironicamente. Eu não imagino, mas eu espero, torço para que seja. Pior que mega boga tem um monte de resultado. Todos sacanagem, mas. Ah, se foi em caps lock, foi eu tava sendo irônico. Ah, tá. Se foi em caps lock, tá tudo bem. Não, na Nerdcast tem reclamando. Em 2013 eu disse: a pessoa fala mega boga, eu já escuto o som do sustagem sendo preparado. Vocês já ouviram o Nerdcast de hoje, né? Não? Então. Corram, aí ele bota um link que eu não vou clicar. Miguel, 2009. Ah, não. Cadê? Não, olha aqui, ó. 2009 também. Por falar em nerds e sci-fi, vocês já ouviram o podcast dessa semana? Está bom como não era há muito tempo. Aí ele bota o link. Nunca mais foi bom. Que vergonha. Em 2012, o Marcel falou: Marcel é flagrado no MSN ouvindo Nerdcast Mega Boga. Feminismo apareceu quase nada. Feminista é capaz de ter mais. Não, aqui ó, que bom também. Marcel 2018. Esse foi o algoritmo do Zuckerberg me indicando a página Pensamento Antifeminista. Mark, querido, eu procurar por Pass it out blowjob next video não quer dizer uma coisa e tem a ver com a outra, porra. Eu tenho que falar que eu vi esse Twitter ao vivo, logo assim que saiu. Pensei, genial. Eu falei, não vou curtir nem foder, espero que ele se foda. Pô, vocês nunca botaram o Blackout Drunk no X-Videos? Não. Não. Não. Caralho. Só Sleeping Sister. Mas... Em 2013, eu perguntei para as feministas online: se eu esbilhotar a janela da vizinha que está trocando de roupa neste momento, é vacilo? Caralho. Mas você perguntou aí, ó. É, eu não queria saber. Alguém respondeu, vou até ver qual é a resposta. Apareceu. O Marcel respondeu: se não ficar sabendo, não é errado. Verdade, nunca aconteceu. Aquela blogueira feminista que antes se chamava Milk Bar, a Lolo. Escroto. Essa não tem. Foi só um trocadilho. Foi bom, foi bom. E depois que viu o menor com a cintura ignorante, só quer sentar pra traficante. Ela sentou na ponta da cara, na ponta do revólver. Ela só quer dar pra quem tá no corre. E depois que viu o menor com a cintura ignorante, só quer sentar pra traficante. Nordestino. Aí a gente entra na área problemática. Vamos ver. É 17, não é nordestino, é outra palavra. Cara, tem o do Batuzo muito pesado aqui. Caralho. Não, vai, foda-se. Quer que a gente corta, mas... Batuzo 2012, gosto das tetas dos brothers da TL, porque sempre rola os bullying com judeu, barra nordestino, barra gaúcho e outros povos desfavorecidos. Tipo, deve ter tido sentido, mas... Acho que isso, inclusive, faz. Acho que isso, inclusive, é resposta daquela treta lá do Miguel lá falando da buceta, da seu filho da puta careca, judeu, não sei o quê. Deve ser dessa mesma época. Ah, tem o do Matos aqui em 2012, ó. Já chegou o nordestino defendendo os calangos, mas isso aqui deve ser uma indireta pra alguém na brodagem. Pro Miguel. Deve ser pro Miguel. É, pro Miguel, ou pro Lantrasama, ou pro Miguel. O Miguel tá respondendo aqui. Não me culpe, seu mano. É isso aí, é o Miguel em 2012, eu sou nordestino. Logo ganho um bônus de mais 500 batalhando em terrenos áridos. Não, não tem nada aqui. Judeu. Vamos ver. Vamos ir por todos os preconceitos possíveis. Vamos lá. Não, pera, só, eu pesquisei aqui só pra pegar o Marcel num termo específico. Eu procurei esmirilhar. Aí tem coisas aqui, ó. Pra que dizer fazer amor quando se pode muito bem esmirilhar o sabugo na charanga da sem vergonha? Que horror. Aí ele continua aqui: sentar a rola, meter o sabugo, esmirilhar a charanga. Eita, Brasil maravilhoso. Que horror. Ah, tem o famoso aqui: queixinho de esmirilhar piroca. Aí, é show. É show. Ah, eu botei esmirilhar esperando isso daí, cara. Em 2014, o Marcel falou que, dependendo do ângulo, em algumas fotos ele parece judeu. Logo o Marcel, que odeia judeu, né? Eu não odeio judeu, porra. Que porra é essa? Caralho. Que horror, velho. Corta isso aí, ô Danado. Não, vou deixar. Pô, a gente procurou traveco, mas não procurou travequeiro, né? Eita, verdade. Tá de Campinas. Campinas. E travesti também. Ah, é verdade. Travesti. Caralho, eu sou muito chato, cara. Eu coloco tudo e eu sou muito certinho. Tô bolado. Marcelo, o Denado vai começar a ser antissemita daqui a pouco também. Amanhã eu vou começar a twittar. Foi isso que aconteceu com o Mel Gibson. Alguém falou pra ele: você é muito certinho, cara. Ele pirou. Amanhã já vou começar assim, ó. Gente, não me entendam mal, mas assim. Era só os judeus do respirarem. Então, 2013, Marcel, desenhando mulheres musculosas e me sentindo um travequeiro. Foda. Lamentável comentário da minha parte. Em 2010 eu perguntei: travesti é uma palavra masculina ou feminina? Questionou, ele não sabia, né? Ele perguntou. Travequeiro. Eu tinha me corrido alguma coisa, mas me fugiu. Mas travequeiro tem medo. Eu pesquisei aqui a palavra comia, porque tinha alguma coisa com comia. Aí veio uma coisa aqui com... Tuitei, mas já falei do cara liso, mas eu me orgulho que eu falei pro meu sogro que eu comi a bunda do Eric Batista na prisão. E digo mais, quem nunca? Eu não. Meu sogro ficou me olhando horrorizado, mas eu comia mesmo. Isso aqui concordo com o Marcelo, foi bom também. Por isso, eu sempre respeito quem veio antes de mim e pagou o preço por exemplo, o lobby hétero sobre pornô de travesti. Verdadeiros guerreiros. Peraí, isso foi o CV que fez. Eu falei esse final aí ou tu tá complementando? Não, você falou esse final. Janeiro de 2013. Rapaz, olha essa aqui. Em 2013, eu estava me explicando pro Pinguim que o Matuza descobriu que eu sigo uma pornstar travesti e fica me zoando por isso. Bailey J. Eu lembro Bailey dessa J. época. A gente zoando que tu seguia Bailey J, cara. Eu lembro disso. E época, hein? Que época. Porra. É foda. Pô. Esse tweet aí que eu li por último aí foi o tweet de nascimento do CV, um deles, né? Olha aí, cara. Rapaz. Eu vou postar aí pra vocês. Vejam a thread. Acompanha o fio. Ai, depois de 6 anos a gente vai tirar a dúvida de quem teve a ideia. A grande treta que tem. Veja a thread. Vamos ver. Eu cliquei. Que pornografia existe? Vamos seguir. Que pornografia existe? Pior que sim. Onde me inscrevo? Pior que eu quase. Olha, ó, Matuza aqui, ó. Primeiro, 3 de fevereiro de 2013. Pior que eu já quase fiz um blog de reviews para críticas pornosísticas uma vez. Aí o Miguel, fazer, caras? Aí, ó, eu dei ideia. Olha aí. Mas o Miguel já tinha provado isso. Pois é. O Marcel entrou... quem botou... Pior que assim, ó, tava só eu, Miguel e o Pinguim conversando. Uhum. O vamos fazer, caras, quem botou na conversa o Marcel foi o Miguel. Meu inimigo, cara, meu nêmesis, cara. Caralho, isso é bonito mesmo, hein? A generosidade. Aí eu botei aqui, pode ser blog e podcast, pornografia com rapadura, ou sei lá. Teria reviews, podcast com temas porn, webcomics, hentai do Marcel, será um sucesso. Nossa, olha que merda. 2013 eu falando. Uma pena que a moda do porn parody já tenha passado. Perdemos o time. Tá até hoje essa merda. Seria sessão de reclamaria falando depois de vestir vocês. Miguel pode chamar a BNG, já que ele é um podcast. E super próximo a ele. Caralho, que louco. 2015. Caralho, esse aqui, esse tem que salvar, esse tem que salvar. Esse dá pra botar no post. Bota no post, verdade. Esse como no retweet, esses bagulho que vocês deram, retweet, curtiu, coisa que eu escrevi, se der merda, eu vou cobrar vocês. Eu não curti nenhum, não. Nem eu. Só eu fiz vários. Foi só o denado, na verdade. Mas me cobrar vai ser o quê? Na mão? Exato. No dinheiro. Ah, tá. Na mão tudo bem, mas se for no dinheiro eu tô fudido. Bora na mão mesmo. Cara. Eu tenho que fazer me bater. Eu acho que a gente não vai ter achar mais nada, né? Eu não me vem nada. Acabar com o maior. Tipo, acabou, né? Cadê? Total, né? Acabou com o início. Que olha, poesia. Olha aí, é Ouroboros. Não sei o que é isso. É uma música do Action. Não sei o que significa. Também. É a cobra que morde o próprio rabo lá, tá ligado? É a música do Porrinho. Não, foi o tempo. Não tem nada a ver com a alma. E pior que vocês não conhecem. Não é a música do Nonfiction, acho que é Five Boroughs a música do Nonfiction. Desculpa, velho. Nossa. Não, foi isso o tempo que a gente pegava. Eu, pelo menos quando eu editava no começo, pegava uma piada do meio e botava pro final pra terminar com risada, sabe? Uhum, Só que assim, não adianta pegar a piada, eu não tinha que conseguir fazer aquilo que encaixava no contexto, era um puta, era foda. Matheus, você já falou isso várias vezes, você nunca fez isso, né? Fala a verdade. Eu fazia, eu fazia. Eu fazia muito isso, cara. Fazia muito isso, Matheus. Eu não acredito. O que eu fazia também era quando eu falava uma piada e vocês não riam, eu editava a risada de outra piada e colocava. Miguel, cara, eu duvido tanto disso. Eu fazia. Eu duvido tanto disso, cara. Eu fazia muito. Eu não protesto porque é melhor deixar o cara achar que tá tudo bem. Mas eu não acredito. É muito trabalho, Pô, cara, eu adorava fazer isso na época, cara. Eu, uma época, escrevia quem quer fazer sexo selvagem no Twitter e comia. Depois, transava. Aí é mentira. Isso nunca aconteceu. Quer fazer sexo selvagem? É, você foda. Deixa eu ter alguma coisa, Marcel. Sim. Não tenho nada, porra. Vocês com todos os preconceitos aí, e eu contando uma história que eu saí transando, vocês estão me tirando isso. Altas transas, altas transas. Altas transas. Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roleteira entre becos e viel. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de naca, em cima da CPV. Então o carro cresce, o ano vai pra puta que pariu. Vai. Chegamos ao final. Ao final, meus amigos. Chegamos nele, no ponto final. Desse último, mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. E aí, me fode, porque isso é um protocolo. Eu tô inclinado a perguntar, e Matuza, o que que o amigo achou do podcast passado, mas não cabe mais. Então, nesse momento? Ué, o que o Matuza achou dos 6 anos passados aí? Ah, é boa. 5 anos, não sei, cara. Ah, sei lá, cara. É final, né? Essas coisas de ciclo de vida, né? As coisas vai ficando pra trás. Acontece. Complicado, né? Isso aí, amigos. Complicado. Não, Miguel. Não acabou, Miguel. Vou fazer uma entrevista aqui. Não acabou a saga do Magistério Origem, Miguel. Acabou. Algum spoiler, alguma edição do diretor aí, comentários do diretor? Aquele bebê não era o Magistério. Não spoiler era. Esse. Caralho. Não era. Caralho. Ia ter uma revelação aí, mas nunca vão saber. Nunca vai ser revelado. Nunca vão saber. Que bom que não acabou então, que eu já fiquei com raiva. Porra. Era pra nunca ser, vamos, cara. Nunca vão saber porque o Miguel não pensou nisso ainda. Pensei sim, porém já esqueci. Verdade. Então, isso é importante. Não cobrem a gente do RPG. Não vai ter nada. E... Daqui a 10 anos, quando a gente faz um. Como é que foi a história lá com a gente? Fazer um reunião, todo mundo com as suas carreiras e tal, aí a gente falou alguma coisa no chat, assim, foi uma piada, foi engraçado. Eu lembro, mas eu não lembro o que foi falado. É. Sim. Mas não contem com isso. É provável que a gente nem se fique mais nessa altura aí, então... Ô, louco! Que isso, Marcel? Não, peraí, daqui a 10 anos? Tem internet daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos não vou olhar nem na cara mais. Não, o Miguel provavelmente nunca mais vão falar mesmo, mas porra, que isso, gente. E só pra falar, eu não devo falar com o Miguel, não é por uma questão de afinidade, não, é porque às vezes ele some mesmo assim, durante anos. Às vezes, geralmente, né? É, exatamente. Nada disso, eu tô sempre aí. Mas, enfim, é o ano do podcast, mas a gente... Vai ter que passar esse hype aí. Eu não sei. Não sei como acabar. Tem como acabar. Mas a gente pode, pelo menos, né, cara? Agradecer aqui de quer falar? Desculpa, Tia. Eu posso falar essa parte? Fala. Se vocês... Por favor. Não, porque eu vi como ouvinte aí... E sem sacanagem, assim... Eu fui um dos caras que falei que não queria mais falar sobre porno e tudo mais. Mas, assim... Foi, foi, foi muito... verdade, acabou por causa disso aí, porque eu perguntei pra ele, ele falou, eu não quero mais. Aí tá bom, é ele que o Denário que acabou com o CV. Mas, é, fala, mas, foi, aí, basicamente... mas foi basicamente isso. Mas o... Não, mas na moral, mas os ouvintes, eu ia falar comunidade do CV, mas eu acho comunidade um termo meio babaca. Mas eu falar, cara, os ouvintes do CV, eu não sei se no início mesmo, porque eu não tava, eu não conhecia vocês, vocês fizeram uma filtragem foda, mas assim, se a gente comparar com outros sites aí que até se renovaram depois e foram até um dos responsáveis por um monte de termo que babaca que a gente tinha nos nossos searches aqui, cara, os ouvintes CV sempre foram muito tops, assim, os comentários sempre foram muito positivos. E não só de elogiando a gente, não, é tipo de não ter babaquice, sabe? Em geral. E agradecer, cara, os ouvintes aí que estão esse tempo todo foram tops. Poucas exceções aí, é, né, povo? Mas foram tops. Teve vários ouvintes top, teve o povo também. Tadinho do povo, cara. Tô brincando. Porra. É que eu escolhi o povo que é alguém que eu podia usar como exemplo e poderia zoar, porque ele ia entender. Não, mas assim, é verdade. Tipo, por causa do CV, eu conheci uma porrada de gente, tipo, super amiches, tá ligado? A galera, tipo, pô, tem um encontrolão direto, e, pô, um monte de galera da hora, e outros amigos, né, enfim, ou de nada, por causa do CV, a gente acabou conhecendo um monte de gente da hora, pô, então, também tem. Sim. E, cara, eu falo zoando, mas é tipo assim, é claro que eu tenho amigo aqui, tal, mas tipo assim, tem momentos que eu falo mais com vocês do que com amigos ao meu redor aqui, tá ligado? Tipo, de contato, essas coisas. Então, fora que tem coisa que a gente sabe que, tipo, puta, essa merda que eu pensei agora, eu só posso falar no chat do CV, é o único lugar. E tem coisa que no dia a dia, cara, e tipo, eu fico assim, porra, essa é uma porra de uma piada interna do caralho, e eu estou rindo sozinho, ninguém vai me entender, é foda. Que bosta, hein, Marcelo, esse negócio de, tipo, ah, tem coisa que a gente só pode falar no chat do CV, criamos um espaço seguro, Marcelo. Olha aí. Um espaço seguro pra falar coisas predatórias. Que exato. Maravilha, né? Criamos um Porchan, tá ligado? Nossa, é exatamente isso. Mas vale dizer também que junto com esse podcast vai sair um post com o nosso print do chat do CV durante todos esses anos, pra vocês verem. Tá, o chat do CV a gente conseguiu upar todo pra nuvem. Todo. E vai estar todo lá. A gente todo. Transcreveu, romantizamos algumas partes. É, as imagens compartilhadas também, tudo. Mas, seguindo a deixa do Denado aí, eu também queria agradecer a toda a rapaziada que sempre comentou, que sempre acompanhou, e também como o Matuza falou aqui, agradecer aos nossos amigos de podcast também, que sempre ajudaram a gente, né, meu super amish, o Thiago, agradecer ao Raul também, que já colou algumas vezes aqui, o Chincoio também, né, que já apareceu aqui. O Evandro. Mas o super amish... Pô, fudeu. Você começou a falar nomes, agora fudeu, você vai esquecer de alguém e vai ficar chato. Eu não vou. Eu falei do o Armando também, que já colou aqui com a gente, os convidados, tá ligado, que apareceram aqui uma vez e tal... Agradecer também o PodTrash, que foi os caras que deram a primeira porra. Moral pra gente, né, meu? Porra. Sim. Agradecer uma isso também. Uma boa galera inicial veio de lá, né, cara? Exato. E, enfim, fechamos nosso ciclo e muito obrigado a todo mundo que compartilhou esse momento gostoso. O Lu. E... Qualquer coisa tem lá o Goldcast, de nada... Continua lá, de vez em quando. Se tem fala um super amiches que pode chamar a gente mais. Exato, um beijo aí. Nossa, que babaca, né? Cobrando. Um beijão, Evandro, tá? Isso aqui, a gente já tá hospedando o podcast lá nos super amiches, né? Verdade, eu não tô pagando nada. Pensa como a gente lida quando alguém que a gente não conhece se convida pra participar do CV, as coisas que a gente comenta sobre a pessoa. Agora tu tá fazendo isso num podcast, cara. Sim. E aliás, você ouvindo aí, já se convidou pro cara ali, a gente fala muitas coisas boas de você. Se a pessoa, ela se convida e a gente não conhece. Mas se a gente conhece, tudo bem. Mas agora, se tu não te conhece... Se a gente conhece, a gente faz o... Ah, aí pensa um tempo. Não, não. O Thiago também, você falou o Thiago, você quer dizer o Thiago? Falei, o Thiago. O Thiago editou vários podcasts, inclusive, também. Exato. E um beijo no coração. Raul, beijo, Raul. Desculpa, tava dormindo. Tu falou que eu ia esquecer vários nomes? Eu falei todos, é tu que não ouviu, porra. É, ok. Tá bom. Peço perdão. Você falou o Miguel também? Ele participou de vários. Ô, louco. Eu e sua mãe também. E de novo também agradecer o Vando, né, cara, que sempre hospedou a gente, que isso nunca é demais. Agradecer. A parceria, nunca cobrou nada. É, foi. Pelo contrário, resolveu vários B.O. É, exatamente. E é isso aí. Nos vemos por aí. Em algum momento, talvez, não sei. A gente nunca sabe. E então é isso aí, rapaziada. Como sempre, mas dessa vez diferente, não precisa seguir a gente em lugar nenhum, que, né? Não precisa. E. Ah, mas a gente falou isso, de certa forma. É, que até os bagulho, né? No Blogspot tu falou, Matheus, eu não preciso falar. Isso, segue também as redes do CV, que elas vão continuar existindo, não sei se vão estar ativas, mas vão estar lá, e aí o link vai estar lá, de algum lugar. É, mas, tipo, não vai estar um bagulho, a gente não vai ficar entrando, tá ligado? Então, tipo, vai estar lá pra se precisar do link, tá ligado? Essas coisas. É, exato. Mas não que a gente vá continuar administrando, não, tipo, enfim, entendeu? Tá. Vai no tamper do CV, que vai ser da hora. E enfim, todas essas coisas. Muito obrigado por tudo, a todo mundo aí. E Miguel, o amigo está preparado? Não sei o que dizer, odeio despedidas, mas já deu, né? Tá bom já. Beijo do gordo. RS. RS. A mina aqui do baile se prepara pra sentar. Rebolando desse jeito vai me fazer delirar. Ah, eu vou gozar. Deixa eu chutar o peru. A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vai no final da vida louca, joga a pistola pro ar. Vamos chegar lá. Chega de betice. Alguém quer betar aí? Aqui é só alfa meio, cara.